Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos vivencianos. Hoje é nosso programa de 857, no dia 21 de 11 de 2021. Estamos falando diretamente dos estúdios Chico Xavier, em São José dos Campos. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar, levando para vocês um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sociais, sempre sobre a ótica da doutrina espírita e espiritualista. Vamos agradecendo todos os nossos amigos apoiadores, WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadores e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas e espiritualistas, CDs e de autoajuda, na Livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia e Camel Filtros, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também os Centros Espíritas que nos apoiam, Associação Maternal Espírita e também o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Sem esquecer também do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Nós hoje estamos recebendo aqui as nossas amigas, como é que é mesmo, Rui? Cadê o Sandra Santos e Paula de Biase. O nome eu estava lembrado, estava esquecido, era do que vocês não falaram, do tema. Ela é do Santos. Não, eu sei, não, estou falando. É o tema é sobre adoção. Ah, o tema de hoje? Um ato de amor. Adoção, um ato de amor. Legal, era isso que eu estava esquecendo. Mas aí já foi falado tudo, repete um monte de vezes. Adoção, um ato de amor. E vocês liguem aqui para nós. Ligar hoje não tem telefonista, não. Mas vocês podem entrar. Mas se ligar, o Carlinho levanta aqui e atende também, não tem problema, não. Vocês podem entrar aí no WhatsApp, fazer suas perguntas, fazer suas colocações. Olha, seus questionamentos são muito importantes nesse momento, principalmente para quem está querendo adotar uma criança, para quem já adotou, né? Para quem já deu uma criança para adoção. Tudo isso é importante perguntar para a Sandra aqui. Para quem é adotado, né, Jorge? Para quem é adotado também, para quem foi adotado que queira fazer a pergunta. É muito interessante aqui no dia de hoje. Pode entrar também no Facebook aí e Instagram, todas as redes aí, nós estamos no ar para conversar um pouco com vocês. Faça pergunta, faça suas colocações para a gente colocar aqui para vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes aqui da Rádio Vivência Espírita. Para você que está escutando a gente, ouvindo aqui, eu quero agradecer as rádios que estão conectadas conosco, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a Web Rádio Sementes de Amor do Mato Grosso do Sul, lá de Campo Grande, e a Rádio Portal da Luz Dourados, também Mato Grosso do Sul, que estão conectadas conosco. Retransmitindo, a gente agradece também os nossos telespectadores. Quem está ligado conosco aqui no YouTube é a Felícia Carvalho, mandando bom dia, o Aécio César, lá de Sete Lagoas, Fabíola Pasolini, lá do Espírito Santos, Lobim, Daniel Rosa, de Goiânia, Fernanda Cassal, lá da Casa da Marcela, lembrando que tem toda quarta-feira a gente tem o programa na Casa da Marcela, os trabalhos, né, de evangelho público e psicografia toda quarta-feira. A Sueli Teixeira Moura, Neide Rodrigues, Aderli, o Carlinhos, Milton Baruel, Maurício Fernandes, Benedito Figueiredo, Claudinha de Oliveira aqui já conectados conosco. Quem está aqui no Facebook é a Belkis, a Vilma Lima lá de Leme, a Marinete Faria, Vicente Teixeira, a Belkis lá de Caruaru, né, a Dora Pereira, já ligados conosco. Agradecendo também a retransmissão ao vivo aqui do programa, pelo Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo, lá também de Campo Grande. A gente agradece aqui já a Beth e o Carlos por estar retransmitindo e manda um alô para os ouvintes do Recanto da Prece e também da TV Espírita Nosso Lar, lá de Vitória da Conquista, na Bahia, que está retransmitindo a gente ao vivo. A gente agradece o prestígio aí, e Sementes de Amor também está retransmitindo, eu preciso confirmar aqui, mas a gente agradece todos vocês. Deixe suas perguntas, a gente vai sortear um livro, né, Jorge? Isso, e também saudando aqui o nosso irmão Iramir, lá de Salvador, lá da Bahia, WhatsApp, né? Que está aqui no WhatsApp, e o livro hoje que nós recebemos ontem do Bacelli, do Carlos Bacelli, que mandou para a gente, Dr. Inácio Ferreira. Então, quem gosta do Dr. Inácio Ferreira, né, é o livro mais novo lançamento dele, Fazei Tudo o que Ele Vos Disser. É basicamente sobre sobre a Mãe Maria, né, Maria Santíssima, esse livro. E o que o Dr. Inácio está trabalhando nessa nova obra dele, e nós vamos sortear hoje, no final do programa. Então ligue para nós e para participar do sorteio aí do livro Fazei Tudo o que Vos Disser. Agradecendo a editora Pedro e Paulo, lá de Uberaba, que mandou gentilmente para a gente esse livro aqui para nós sortearmos. A Paula está falando que vai sortear também um livro, esse aí, Nossas Histórias de Ação, aqui, de Adoação, né, que vocês estão vendo aí, que é de autoria da Sandra, e a Sandra vai comentar um pouquinho depois para a gente, quando passar para ela. E a gente vai, então, sortear os dois livros hoje, né? Então, quem estiver participando e estiver aí comentando que quer participar do sorteio, a gente vai sortear os dois livros hoje. Né? Então, passar aqui para o Carlinhos. Carlinhos, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Sandra. Bom dia. Espera aí que eu não fui. Espera aí, não foi porque que a câmera deu uma travada, só um minuto. Pera aí. Aí você não tá aparecendo. Você não tá aparecendo. Cadeira vazia aí, só. Deixa eu virar aqui a minha câmera para você. Se bem que não faz muita diferença, não. Sabia disso, né? Não faz diferença. Pronto. Não faz diferença. Vamos ver se o microfone também tá ok. Vai lá, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Paula. Bom dia, Sandra. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Não. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos lendo um minuto de sabedoria de Jorge Reis pela editora Dionísio. É o item 39. Quando o sofrimento vier lhe tirar a paz e a angústia lhe desconfortar o coração, busque a esperança no trabalho redentor e lembre-se de que a dor é consequência, mas o sofrimento é opcional. Queridos irmãos e irmãs, vamos agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais um dia de aprendizados. Uma manhã abençoada, onde estamos recebendo a nossa querida irmã Paula de Biás e Sandro dos Santos, que vão nos falar sobre a adoção, um ato de amor. Que possamos envolvê-las com carinho e tenhamos condições de aprender um pouquinho mais sobre o amor incondicional. Assim, vamos pedindo licença para iniciar o programa Vivência Espírita dessa manhã, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje é Adoção, um ato de amor. E nós estamos aqui com a Sandra Santos, de Jacareí, da grande Jacareí, né, Jorge? E estamos também com a Paula de Biasi, de São José dos Campos. A Sandra é coordenadora dos grupos de apoio à adoção Alegria e Alegra. Alegria de Jacareí e Alegra de São José dos Campos. E é mãe do Gustavo, Henrique, do Taylor, Guilherme e de Maria Eduarda, todos filhos do coração. E nós estamos aqui com a Paula de Biasi, que é do grupo Mundo 3, mãe da Liz e do Raul. E vamos falar sobre adoção, um ato de amor. Vamos lá, então. Bom dia, Sandra. Bom dia, Sr. Rui. Como vai? Tudo bem? Tudo obrigada bem, aí pela oportunidade, Sr. Rui. Bom dia, Paula. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Carlinhos, Rodrigo, Sandrinha, minha parceira querida. Bom dia a todos os vivencianos, a todo mundo que está aí acompanhando com a gente. É um prazer. Vocês sabem que eu sou a estagiária aqui já da rádio, junto com... Eu sou a estagiária do estagiário. Trainee é mais que estagiário, entendeu? Eu sou a trainee do estagiário, então vocês imaginem. Então, mas aí aqui eu estou hoje vindo para participar, para falar realmente de um tema que muito me encanta, nos encanta, né, Sandra? Exato. Que é o tema da adoção, esse ato de amor, de desprendimento e de missão que a gente vem nesse planeta fazer, a gente sabe disso. Então, é muito bom estar aqui. Então, vamos para as perguntas, né? Vamos logo para as perguntas. Sandra e Paula, quem são as mulheres que deixam seus filhos para adoção? Nós temos uma visão muito deturpada de uma mulher que deixa os filhos para adoção, né? Exato, Sr. Rui. As mulheres que deixam os seus filhos para adoção, a maioria delas são mulheres que sofrem abuso, são mulheres que vivem na rua, mulheres drogativas, mulheres que fogem da sua família, depois descobrem que estão grávidas. E são, a maioria são essas mulheres que nem, não vou dizer para o senhor que entregam, né? Que às vezes acabam abandonando os seus filhos de uma maneira ou outra, né? Então, essas são a maioria das mulheres que entregam seus filhos, né, para uma adoção ou não. É que sim. Porque tem mulheres que abandonam mesmo, né? Deixam na rua, têm os seus filhos e deixam na rua. Agora, tem aquelas que entregam mesmo já para adoção, né? Elas têm os seus filhos no hospital e já deixam para adoção, que é uma coisa totalmente diferente da outra, né, Sr. Rui? O abandono e a entrega. Então, são esses dois tipos. Tem a entrega voluntária e tem o abandono, que são essas mulheres drogativas e de outros tipos que abandonam os seus filhos. Aí já é abandono. É, porque nós íamos fazer a pergunta de número 2, que seria entregar um filho, não é abandono. Né? Não, quer dizer, senhor. Não é interrogação, é mais exclamação. Exatamente, porque tem as mulheres que se conscientizam, né, que são conscientes, que não podem, de alguma maneira, criar e educar os seus filhos, então elas já deixam as crianças para adoção, elas já entregam para adoção. E hoje, Sr. Rui, as mulheres não sofrem nenhuma penalidade de entregar os seus filhos para adoção. Então, hoje, as mulheres que pretendem, que não podem, de alguma maneira, educar e criar seus filhos, podem ir até a vara da família, no fórum, e colocar a sua criança para adoção. E aí, na gestação, ela vai gestando a criança, e aí o fórum vai acompanhando essa gestação até a criança nascer e ser colocada numa família para adoção. Mas, antigamente, era crime abandonar os filhos? Era crime. É? Era crime. E tinha alguma pena de uma mulher abandonar a sua criança? É assim, Sr. Rui, não é questão de ter pena, né? Mas era considerado abandono de vulnerável, né? E se a mãe fosse localizada, aquela mãe fosse localizada, a mãe sofreria uma pena. Não pena de ser presas, porque é aquilo que a gente fala também, né, senhor Rui? É, cada mulher tem um motivo de fazer o que faz, né? Então, assim, a pena que elas sofriam eram penas, às vezes, de fazer um serviço comunitário, de um serviço geral à comunidade. Mas não que sofresse alguma penalidade de prisão ou algo mais pesado. Agora, quem engravidou não tem a pena nenhuma. Pois é, né, senhor Rui? É. Não, é interessante isso, porque a gente vê muitas mães que abandonam o filho porque o companheiro não quer saber, vai embora. E a gente vê que tem muitas mães que é mãe e pai, porque tem muitos pai, tem muito jovem que se torna pai, mas não quer nem saber, né? Exatamente. Ele simplesmente larga e vai embora, desaparece, e daqui a pouco está fazendo outro filho em outro lugar. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pode ser para vocês duas também, né? Se hoje, no Brasil, vamos falar em termos de Brasil, se no Brasil hoje nós já podemos contar com isso, com a justiça apoiando para alguém que está grávida, né? Eu não sei se isso aí é tão efetivo, porque a gente vê tanta coisa aqui da justiça que você não vê efetividade nenhuma. Só tem a lei, mas na realidade eles não ajudam em nada. Correto. Né? Mas não estou querendo julgar também eles aqui não, porque eu não sei, né? Só estou perguntando. Se já pode fazer isso... Por que será que as mães querem abortar, então? Por que elas querem abortar? Seria por vaidade? Ou seria, assim, por tipo, não ter apoio, querer se esconder? Alguma coisa mais ainda social? Embora a gente esteja vivendo num país livre já, numa liberdade, tem uma justificativa, tem pesquisa sobre isso? Por que elas continuam querendo abortar e fica aí um monte de gente brigando ainda para abortar? Querendo abortar de qualquer jeito, se a própria lei protege. Quer dizer, quem vai abortar, que procura uma clínica para aborto, ela vai cometer um crime ainda no Brasil, ela está cometendo um crime, sendo que ela podia ter essa criança e não ser crime nenhum e dar para alguém. Por que será que ainda existe isso assim? Bom, eu acredito que seja cultural. O que eu vejo dentro do universo da adoção, do que a gente trabalha hoje, do que a gente enxerga, ainda existe, sim, um preconceito dessa mãe que entrega essa criança para adoção. A gente vive uma cultura de que, se você teve um filho, você é obrigada a amá-lo. E aí, quando você aborta, geralmente ninguém vai contar para os outros que você fez isso, porque você não vai contar para os outros, embora a gente saiba, né, de vários relatos, que a dor de um aborto feito é enorme, mas ela carrega isso sozinha. Agora, você engravidar, você ver a sua barriga crescer, você gestar essa criança e depois você dizer para os outros: ah, você não teve o filho? Não, eu doei, esse filho foi para adoção e tal. Isso aqui no Brasil ainda tem uma cultura extremamente... eu diria, realmente, aí eu tenho que falar que é uma cultura machista, porque a gente tem essa questão de que a mulher, ela é obrigada a amar todos os seus filhos. A gente tem isso. E dentro do espiritismo, que eu vou aproveitar o adendo que a gente está aqui, que eu acho muito legal de comentar, é que, assim, eu, particularmente, na minha opinião pessoal, eu sou uma pessoa contra o aborto, porque eu também penso isso. Eu acho que, se já está para vir, é porque era para vir. Ainda que você abra mão do papel que você deveria ter com essa criança como mãe, é seu dever deixá-la nascer, porque ela veio para isso. E eu falo isso porque eu fiquei anos tentando engravidar naturalmente e não engravidei. Então, eu entendo que não é porque... Não deveria ser dessa forma. Hoje eu sei que realmente eu deveria receber meus filhos pela adoção. Hoje, para mim, isso é muito claro. Mas eu entendo que é uma questão cultural. Se fosse aberto... E falado claramente, que a gente sente essa necessidade também, né, Sandra, de que seja aberto e claro que as mulheres não serão penalizadas, porque abandonar é um crime, mas entregar o filho para adoção não é. Então, seria muito legal se a gente tivesse uma ação, uma questão política, onde a gente conseguisse deixar claro para essa mulher que ela pode entregar essa criança, que ela não será penalizada e que culturalmente isso também fosse aceito, como eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a mãe já até conhece os futuros pais e essa relação já acontece durante a própria gestação. E isso fica muito mais fácil e menos traumático para todos os lados, né? Então, eu acho que é uma questão realmente muito cultural. Quer comentar alguma coisa, Sam? Tem lugares ainda no Brasil que a comunicação ainda não chega, né? Ou se chega, chega meio transviada, né? Então, tem muitas mulheres, principalmente adolescentes, né, que, dependendo do lugar do Brasil onde mora, elas não têm esse conhecimento, essas informações. É, o Estado de São Paulo já está fazendo um trabalho muito grande, principalmente os grupos de apoio à adoção. Até temos essa cartilha aí, né, senhor Rui, que foi feita através dos grupos de apoio à adoção. Então, os grupos de apoio à adoção têm feito o trabalho de conscientização para as mulheres que pretendem, então, fazer a entrega dos seus filhos voluntariamente. Então, é, eu posso dizer para o senhor que os grupos de apoio à adoção é que têm lutado e têm trabalhado muito para isso. Muito para isso, muito mesmo. É, então, a gente se sensibiliza muito, porque... Quantos pais, quantos pretendentes querendo ser pais, né? E também tem essas mulheres que abandonam seus filhos. Então, para que essas mulheres sejam atendidas e os pretendentes à adoção também sejam atendidos, nós, como grupo de apoio à adoção, elaboramos essas cartilhas e a gente costuma fazer um trabalho junto aos hospitais, junto aos UPAs, junto às secretarias de saúde, para que montemos essa rede e que possamos, então, estar fazendo esse trabalho, né, essa divulgação junto a essas mulheres. Mas tem muitas mulheres ainda que ainda não entenderam, né, o significado da coisa, e que tem no coração de fazer a entrega voluntária dos seus filhos. E, às vezes, infelizmente, acabam optando pelo aborto ou, às vezes, até mesmo pelo abandono. Sandra, será que a falta de empatia da mídia a favor da vida, que a gente não vê isso, né? A gente vê muita mídia trabalhando a favor do aborto, não a favor da vida. É, então, eu vejo assim dessa maneira. Será que se... Aí vocês são grupos pequenos, se a gente for ver. Grupos pequenos. Mesmo pode ser até no Brasil todo, mas se for ver perto de uma mídia, é insignificante. Uhum. É, será que a mídia não coloca isso também, tipo assim, poderia ter um comercial, né? Adoção a favor da vida. Né, a favor da adote uma criança. Eu acho até que a questão de adotar a criança não é tanto, é doar, né, a criança. É, doe a criança, não aborte. Um tipo de propaganda assim. Né, será que eles têm medo de incentivar todo mundo querer ter filho aí para jogar na rua? Será que é isso? Ou será que é algo ainda assim que... É, que parece que esse lado assim... Um tabu. Não é tabu. Eu vejo assim, parece que quem influencia a mídia é gente que sempre o contrário. Parece que a gente quer sempre o contrário. Sempre que quer as coisas ruins, sim, sinto muito, mas é isso que a gente vê por aí. Seu Jorge, sempre quem quer a coisa ruim. É aquilo, né? Isso não dá mídia. É. Né? Exatamente. Isso não dá mídia. Não dá. Porque não deveria notícia, ter né? isso. Não dá notícia, né? Não dá sucesso, não faz sucesso. Porque a primeira pergunta que eu fiz para vocês, quando eu falei por que, se a justiça ajuda, se a justiça deixa, e por que que elas não conseguem ainda? Porque se tivesse isso, olha, você é apoiada pelo Brasil, por nós, pelo governo. Não mate seu filho. Exato. Doe. Entendeu? É impactante assim para as pessoas olharem e falar, poxa, porque ali você pode até pegar um monte de gente que não está nem aí, mas pode pegar um monte de gente que está passando por aquela situação. Exato. E sem saber o que fazer. Exato. Ele está sem apoio da família, sem apoio do pai da criança, sem apoio de ninguém ali, e não sabe o que fazer. Aí ela fala, não, mas peraí, mas então a justiça me apoia? Porque eu garanto, ó, o Rui perguntou. Desde quando que era crime? Quando você falou que a justiça apoiava, eu não sabia. Uhum. E nós nos consideramos pessoas esclarecidas. E nós não sabíamos. Então, provavelmente, a maioria das mulheres não sabe disso também. Exatamente. E pode fazer isso. Exatamente. Né? Porque quando eu fiz essa primeira pergunta, foi justamente para pensar na minha mãe. Né? Na minha mãe consanguínea. Por quê? Porque há 61 anos atrás, ela era bem de vida, ela era dona de cartório, ela era tudo isso, e ela não estava podendo ter o filho por causa da sociedade, por causa de tudo, e ela doou esse filho. Entendeu? Se ela pensasse igual todo mundo, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. E eu sempre gostei... Hã? Esse filho era você. É, sou eu, né? Então, ela pensou desse jeito, eu prefiro dar meu filho do que se eu não estou podendo ficar. Ela não podia ficar por questões financeiras, você vê que não tinha nada a ver dela não poder cuidar de mim. Ela estava me doando porque, por causa da sociedade, porque ela era solteira e tinha um cargo, tinha todas essas coisas e ia ser julgada. Então, ela preferiu me dar para outra pessoa cuidar. E se ela não tivesse pensado desse jeito, eu não estaria aqui. E naquela época nem a justiça ajudava. Sim. Ela foi sem justiça mesmo. Falou, porque também era mais fácil, né? Eu acho que naquela época era mais fácil. Sim. Simplesmente tinha o filho, dava ali, ó, registra você que é seu, não tem problema. Ninguém ia, ninguém hoje ia atrás. Isso é crime. Hoje é crime. Né? Uhum. Então, foi isso que aconteceu comigo. E o que acontece? E depois de 27 anos que eu fui encontrar com ela novamente, e para mim foi a coisa mais maravilhosa que teve, e eu comecei a ter duas famílias de novo. Não, e você não contou aí que quando você foi encontrar com sua mãe biológica, na cidade de... Remanso. De Remanso. A banda estava esperando o Jorge lá na entrada da cidade. Tava. Foi uma festa, igual essas festas que tem na televisão aí, quando encontra a mãe, encontra o filho, essas coisas. Foi muito emocionante, né? Não legal. Esqueço nunca. Sandro e Paulo, o que eu vejo desde o princípio... Peraí que tá falhando o seu microfone. Peraí, fala aí. Mas Sandro e Paulo, o que eu vejo desde o princípio do cristianismo, Rede Vivo, né, que esse cristianismo que tanto propalado aí, que a sociedade é extremamente machista desde o princípio, em que a adúltera era apedrejada e o adúltero que provocava o adultério não era apedrejado, e hoje é a mesma coisa, como o Jorge e o Rui falaram. Sim. A mulher se vira sozinha porque é abandonada pelo pai da criança, e a mulher tem que se desgastar, porque a família impõe, a sociedade impõe que não, como foi o caso do Jorge, que a mãe doou e não fez um aborto. Uhum. Então, porque nós pensamos da seguinte maneira... não existe maior castigo para o ser humano do que um drama de consciência. Sim. Pois só ela sabe o ato que ela cometeu e o sofrimento que ela passa diuturnamente, porque a própria consciência dela cobra a responsabilidade do aborto. Com certeza. Não, mas vamos continuar com a história do Jorge aí, né? E daí, Jorge, você teve sorte de ter duas mães que gostavam demais de você? Opa, nossa senhora, quando eu fui atrás da outra mãe, a outra quase que morre, né? Mas na minha época... Na minha época era diferente, né? Era escondido mesmo, né? Ninguém. Uhum. Eu comecei a desconfiar que eu era filho adotivo ali, com 7, 8 anos de idade, por causa dos fofoqueiros, né? Aquelas pessoas que os mais velhos da cidade que sabem, e fica contando para criança. Por exemplo, ainda tive que suportar esse trauma ainda, né? Porque você escutar que você era filho adotivo e você não poder falar nada, porque eu tinha medo. Falei, vai que eu falo, pergunto para minha mãe que eu sou mesmo, ela me devolve, né? Aí eu tô perdido, porque o amor que eu recebi era superava qualquer coisa. Então eu não suportaria, na minha cabeça de criança, eu não suportaria ter outra mãe que não fosse aquela, que era minha mãe, né? Com todo o amor que eu tinha e era recíproco, né? E aí o que acontece? Eu tinha esse receio até. Até quando chegou uma época que a própria natureza da gente procura, né? De chegar e enfrentar a realidade, falou, não, agora só tem que falar, porque eu já sei há algum tempo, por favor, vamos lá ver o que é. Aí eu consegui unir as duas famílias de novo, porque as duas famílias eram amigas. Olha, e por causa de mim, as famílias se separaram, por causa de mim. Não, né? E tem aqueles que gostam de contar, e você não pode retrucar, porque, não pode, tem que respeitar o tio, tem que respeitar a tia... Era um outro problema também. Você tem, né, que ficar quieto, né? O tempo todo. Aí tem os fofoqueiros. É os fofoqueiros que eu não considero nem fofoqueiro. Eu considero fofoqueiro aqueles que são perniciosos, né? Aqueles que querem fazer maldade mesmo. Aqueles que estão falando como se tivesse inveja. Talvez o amor cause inveja pra caramba também. Porque às vezes, talvez, o que as pessoas viram, falam, como é que uma pessoa pode gostar tanto de uma criatura que não é deles. Tipo assim, eu acho que as pessoas pensam assim. Como é que uma mãe pode dar tanto amor para uma criatura dessa que não é dela? Então tem inveja, sei lá, tem. Aí quer falar, você não é filho, não. Você não é filho. É isso, é aquilo. Eram 8 irmãos. 8 irmãos. Mas é o caçula. Meus irmãos não, meus irmãos sempre em cima, sem nenhuma bronca deles não, de jeito nenhum. Eles me tratavam como minha mãe tratava meu pai, eles do mesmo jeito. E também não contavam nada, todo mundo ficou com raiva na hora que eu resolvi procurar outra mãe também. Depois Mas faz parte da identidade, né? Esse é um processo importante. Depois eles reataram todo mundo, né? Aí eu descobri, quando eu fui atrás da outra mãe, eu descobri que a separação deles era por causa de mim. Eles são tão amigos, as famílias, e por causa de mim. Agora, o legal mesmo é que a outra falava, não, só emprestei você. A outra falava, não, ela deu de uma vez. Aí eu falei, mas não quero saber disso, não quero saber. Não quero nem saber nada disso. Você fica quieto aí. E a sua mãe que eu conheci é muito doce. É uma doçura muito, de as mãe. Duas, se você conhecesse a outra também, é fora de série. Por isso que foi empatia assim direto. As duas, né? As duas faleceram. As duas. Mas foi uma experiência muito legal para mim, mas talvez por causa da criação que eu tive também, né? Quando eu conheci a minha outra mãe, ela sempre falou que ela, embora ela fosse muito bem de vida, né, na sociedade, ela falava, eu acho que se você tivesse sido criado comigo, você não seria o homem que você é criado pela sua mãe, pela sua outra mãe, né? Então, e a comadre, as duas comadres também, tudo isso. Então, são coisas assim que a gente não tem que ir atrás de nada, o importante é o que está acontecendo no momento, né? E depois ficou tudo bem, graças a Deus, tem as minhas irmãs também, outras, que considero do mesmo jeito que os outros daqui, e engraçado que meus irmãos também consideram elas também como irmãs dele também, tudo, misturou tudo, né? Então, foi uma desunião aí temporária de 20 e poucos anos, e depois voltou tudo normal, assim, que deveria ter sido a vida toda. Mas sem bronca, né? Sem nada. Comentar aqui que a Antônia Varoto entrou aqui e falou feliz domingo a todos, que lindo o importante assunto, né? O senhor Rui. E falou, senhor Rui, nos dias de hoje, há pelo Ministério Público uma busca ativa dos pais. E o SOS Mulher também dá apoio, inclusive jurídico, para a identificação e responsabilização dos pais. Bacana. Legal, né? Isso aí foi legal também que aconteceu lá. O meu sobrinho Wagner, lá em Patamuté, na minha cidadezinha, chegou lá, cidade pequena, cidade que tem no arredor todo. Se você botar 100, 200 alunos no é muita gente. Eu tô chutando, 100, 200 alunos. Ele falou que mais de 30% não tinha pai, né? Hoje deve ser mais. Mais de 30% não tinha pai. Aí o que que ele fez? Ele falou, é assim? Aí ele chamou, fez uma reunião com as mães e perguntou, eu quero que você fale quem é o pai. Né? Aí porque ele foi conversar com uma amiga nossa, com a prima nossa, que era promotora de justiça, falou, eu quero que vocês falem quem que é o pai. Aí tinha uns que falavam, não sei se é fulano, não sei se é ciclano, não sei se é Beltrano, falou, os três, vou levar os três, né? Aí o que que ele fez? Ele era diretor da escola, ele chamou todos esses homens, casado, solteiro, desquitado, tudo. Falou, ó, você é pai? Você não é? Você não... Você... Não, eu não sou. Falou, mas você vai ser chamado na justiça. Então vai ter exame de DNA. Aí ele falou que ali ele já matou 20%, porque 20% já chegaram, matou, que eu digo, no sentido figurado. Os 20% falaram, não, eu vou, não precisa botar eu na justiça, não, eu vou reconhecer, tal, bonitinho. Aí os outros 10% que foram pro DNA, e a promotora mandou procurar o DNA, achou o pai de todo mundo. Então é isso que a Antônia tá falando aí, que a justiça apoia, né? Voltando no assunto de aborto, né? Aborto não, voltando no assunto de adoção, que é importante. E como que é? Por exemplo, quando eu fui adotado, né? Não tinha esse negócio da gente ficar sabendo que eles escondiam mesmo, né? Queria que fosse deles mesmo. Né? Assim. Mas e hoje? Hoje eu acho que é muito mais fácil, desde pequenininho já falar que. Como que a gente consegue fazer isso, né? Como que as mães, vocês conseguem fazer isso para a criança? Dizer que ele é filho, mas ao mesmo tempo não foi vocês que tiveram. Então, porque as duas... É, isso, né? Tem as duas filhos. Tem cinco filhos. A Sandra tem 3 e a Paula tem 2. E eles sabem que são adotados. Sabem. E como foi para nós, assim, isso é um papel também muito legal que o grupo de adoção faz, e é muito importante que quem quer adotar, então quem estiver ouvindo a gente que queira adotar, quem estiver ouvindo a gente que conhece a gente que queira adotar, é muito importante, além de procurar a vara da infância de São José dos Campos ou da sua cidade, que você também busque um grupo de apoio de adoção, porque é fundamental, esse tipo de orientação ajuda muito no processo. Então, dentro do grupo, a gente aprende muito sobre exatamente isso, que a criança precisa saber, ela tem direito à história dela. Então, como é que funcionou no meu caso? No meu caso, eu adotei duas crianças pequenas. A minha filha tinha 4 anos e o meu filho estava fazendo 2 anos quando eu peguei. Só que quando o meu filho chegou, ele nem falava. E como é que você faz esse trabalho? Você vai construindo a semente. No meu caso, não tinha como eu querer disfarçar, porque o meu Meus filhos são... É uma adoção interracial. Então, meus filhos são negros, são pretos. Eles gostam de ser chamados de negros. Então, eu vou falar negros aqui, embora dizem agora que o ideal é chamar preto, mas os meus filhos gostam de ser chamados de negros. Então, os meus filhos são negros, então não teria como eu não falar sobre adoção. E aí você vai contando de maneira lúdica, porque você tem que respeitar a idade da criança, e você vai falando. E aí a gente foi contando. Existem vários livros no universo adotivo, contando histórias de maneiras bonitas e infantis, onde você coloca que você não nasceu da barriga, mas nasceu do coração. O Raul, meu filho, hoje tem 6 anos, e até hoje ele olha para mim, ele vem aqui pertinho de mim e fala: mamãe, eu nasci daqui, né? E eu falo: sim, meu amor, você nasceu. E ele fala: mas como foi? É grávida do coração. Grávida do coração. A gente, inclusive, quando entra na fila, quando a gente consegue ter a habilitação, a gente coloca isso, às vezes, nas nossas redes sociais, lá, grávida do coração, porque você está grávida e vai acontecer. Eu nunca esqueci, viu, Paulo, o dia que você estava no nosso programa, lá na Rádio Piratininga, você falou: ai, deixa eu ir embora rápido, porque hoje eu vou receber meus 2 filhos. É. Poxa vida, que bacana. Eu lembro também. Foi no nosso programa. Eu lembro também. Foi no nosso programa, né? Foi muito legal. E o mais legal é que a gente sabe que a alma, né? Respeitando as demais crenças, né? Que a senhora também não é espírita, a alma não é criada por nós. Não, né? A alma é criada por Deus. Isso. Né? Então o corpo pode ter vindo do nosso genes, mas o corpo não é nada. Né? O corpo sem a alma não é nada. Não é nada. Né? Então a alma é criada por Deus. Então a gente, mesmo os nossos filhos, não são nossos, não são criados por nós, né? Criado por Deus. Exato. Né? Então, nós, assim, cristãos em geral, acreditamos nisso, né? Sim. Então, na adoção, o que muda? Nada. Nada. Né? A única coisa que muda é que o corpo ali, o célula, não tem o nosso gene. Mas o que importa é a individualidade, o que importa é a alma da criança, né? E a gente tem uma frase na adoção, né, Sandra, que a gente ama, que é assim: ele não nasceu de mim, mas nasceu para mim. É bacana. Outra coisa interessante. Ele nasceu de mim, mas nasceu para mim. Também, eu queria perguntar para vocês, por que a revolta também? Depois, quer dizer, será muda a situação quando você, hoje a situação deve ser de muito menos revolta do que antes? Porque antes o que acontece? Como eles escondiam que era os pais verdadeiros, que eu digo, os pais consanguíneos também, e a criança crescia daquele jeito, no dia que ela descobria, ela ficava meio revoltada, tinha muita revolta de filho adotado. Eu penso que com essa nova maneira de você lidar, deve ter diminuído isso, não é? É, Sr. Jorge, porque eu costumo dizer nos grupos de apoio à adoção que tudo que é contado, tudo que é falado, a gente age no normal. Que nem, por exemplo, a minha filha, assim como os filhos da Paula, como eles sabem, esse assunto para eles é um assunto normal. Se o senhor Rui ou a Paula chegar na minha filha de 8 anos e falar sobre adoção, ela vai tratar desse assunto normalmente. E ela ainda me ajuda, porque ela trabalha com as outras pessoas. Ela pergunta para a psicóloga dela, falou: olha, o dia que você tiver um filho, é só você conversar com a minha mãe. Então, para ela, esse assunto acaba, para as crianças, acaba se tornando um assunto normal, natural. E quais são a idade dos seus 3 filhos? O mais velho tem 20, O do meio tem 15, que é o Gustavo Henrique, e a Maria Eduarda tem 8 anos. 8 anos. É, o Gustavo Henrique foi, chegou em 2006. A biológica já deixou no hospital para adoção. Ela, no caso, entregou ele para adoção. Em 2013, chegou o Taylor, com 12 anos. O Taylor já era um adolescente. E a Maria Eduarda, que é a irmã biológica dele, na época tinha 5 meses. A irmã da... A Maria Eduarda é a irmã biológica do Taylor, que é o mais velho. E você também, né, Paula? Os dois Meus são irmãos. Os dois são irmãos biológicos. E o meu caso, ainda, além da adoção interracial, ela é uma adoção interfamiliar. Porque, na verdade, é uma adoção compartilhada. Uhum. Eu tenho... Os meus filhos são 4 irmãos biológicos. Então, são os meus dois e tem os outros dois, que são são dois menininhos gêmeos. E eles acabaram sendo adotados por um outro casal do grupo, que a gente já era amigo por coincidências da vida. E eles adotaram os dois irmãos. Então, os meus filhos... E no caso dos nossos filhos, a gente nem os separou. Na verdade, a gente os juntou, porque eles estavam em abrigos separados. Mas aí eles procuraram duas famílias que conseguissem integrar essas crianças de novo, que por questões da família biológica, eles realmente haviam sido retirados e separados. E aí a gente juntou. Então, hoje a gente tem uma relação muito próxima, que também é um outro desafio que eu acho encantador dentro da adoção, que é você se unir a uma grande família. Então, hoje, os meus filhos têm convivência bem próxima com os irmãos biológicos. Uhum. Mas, então, aí vem aquela célebre frase, né? O que Deus uniu, o homem não separa. É, isso mesmo. Exatamente. E a gente faz questão de estar junto com eles. E é uma relação interessantíssima, porque eu amo de paixão os meus compadres. E nós somos espíritas. Os meus compadres são mórmons. Então, a gente tem uma visão completamente diferente na questão de religião, mas, ainda assim, a gente super se adora e se respeita e se encontra. Final do ano, agora, a gente vai viajar junto. Nós vamos para o Beto Carreiro juntos com ele. Já é a segunda vez que a gente faz viagens juntos, assim. E as crianças amam, assim. E eles se viram, fazia um ano que eles não se viam quando a gente os trouxe. Então, na verdade, eles nem lembravam, porque é só a minha filha que era mais velha, que tinha 4 anos. Os outros tinham 3 e 2. Eles nem se lembravam. Menina, né? Muito a minha bonito. Filha, os meus filhos são lindos. Puxou a mãe. Puxaram, ficando lindos. Mas você sabe que é engraçado você falar disso? Porque o pai dos gêmeos, ele parece com todos. A gente fala que são todos filhos dele. Então, meu marido brinca que, assim, o difícil não é a gente fazer a adoção compartilhada. O difícil é a gente sair e as pessoas acharem que ele é o pai de todos. Porque ele parece com eles fisicamente. E aí que é. E o Aécio entrou aqui e fez uma pergunta. Não sei se você tá com ela aí, Carlinhos. Se não, eu faço aqui. Ele pergunta o seguinte. Poderiam dizer... Por que em um país que se diz democrático ainda se vê nítido racismo também na adoção de crianças? Grato, eu sou filho adotivo e fui muito amado pelos meus pais espirituais. E aí, dona Sandra, quer falar? Paulo, Vamos lá, né? Fala você primeiro. Porque, do mesmo jeito que o nosso país é racista, na adoção não seria diferente. A gente tem hoje, né, uma fila gigantesca de pessoas que querem adotar crianças brancas. Eu me lembro de um caso que me marcou muito, até no grupo de adoção, de uma mulher branca que adotou 2 crianças, coincidentemente brancas também. Nem sei se era uma opção dela, mas quando você adota uma criança parecida com você, você pode omitir o fato dela ser adotada. E foi interessante esse caso que me marcou, porque as próprias crianças não quiseram falar que eram adotadas. E a pessoa, inclusive, parou de participar do nosso grupo, né? Porque não vamos falar sobre adoção. Por quê? Porque isso é um racismo. Então, existe, na verdade, um racismo de tudo, de você ser adotado, um preconceito de você ser preto, ou branco, ou amarelo, ou gay, ou, né? Tudo o que acontece existe. O nosso país, ele fala que ele é democrático, mas, infelizmente, ele não é. E eu vejo isso estruturalmente mesmo com os meus filhos que são pretos. Eu morava num condomínio onde eu comecei a perceber, inclusive, algumas diferenças, sim, de tratamento em relação aos meus filhos. E eu percebia que a minha filha era extremamente simpática, extremamente chegava para brincar com todo mundo. E quando chegavam outras amiguinhas, elas deixavam a minha filha de lado. Ah, pode ser pelo racismo? Eu não sou essa pessoa que levanta essa bandeira e fala que tudo é racismo. Aliás, eu nem concordo com isso. Mas eu acredito que exista isso internamente. As pessoas, o nosso país ainda é um país muito, muito racista. Então, eu falo hoje com muito orgulho, eu tenho muito orgulho de ter dois filhos negros. Eu acho isso maravilhoso, porque eu aprendo muito com eles todos os dias. E esse papel que o grupo de adoção faz, de que a gente consiga desmistificar essas diferenças, eu acho que ele é extremamente importante. Mas é uma cultura que vai levar muito tempo, de fato, ainda para ser modificada. Então, sim, existe. Não tem, é natural. Eu quero adotar uma pessoa que pareça comigo. Isso nunca foi um desejo meu, de fato, mas existem pessoas que têm, e a maioria, né, Sandra, na fila ainda espera por uma menina, espera por uma criança novinha. Eu lembro do filho do... Deve estar até ouvindo aqui, o Rafael, lá de Jacareí. Ele é filho do Augusto, né, que acho que participa lá do Batuíra, lá em Jacareí. E ele adotou duas crianças negras e com microcefalia. Eu conheço. Né? Você sabe qual é o Rafael Oliveira. E é mais que um desafio, né? Ainda, porque também tem o racismo, não é só o racismo com a raça de negro, né? Porque o racismo não é só com os negros. Não. Também é com os japoneses, também com os nipos e com outras raças, né? E também com doenças, né? Então eu achei assim um exemplo, né, de aceitação, né, de coragem, né, de assumir esse desafio, né? Com certeza. E, Rodrigo, eu posso dizer para você que a maioria das crianças que estão institucionalizadas são crianças, grupos de irmãos, são crianças maiores de 8 anos, são crianças pretas e são crianças com algum tipo de deficiência física ou mental. São essas crianças que se encontram institucionalizadas. Então, um casal que entra hoje para adoção e deseja uma criança, menina, recém-nascida, nem recém-nascida, de 0 até 7 anos e sem nenhum tipo de deficiência, fica 10, 12 anos na fila aguardando por essa criança. Mas então, não é que adotar leva 10, 12 anos? De jeito nenhum. De maneira alguma. É a opção, é o perfil que você coloca naquele documento que você é obrigado a descrever o perfil do seu filho, é que vai definir o tempo de espera do seu filho chegar. Mas, Sandra, nesse livro que você me presenteou, eu vi de um casal que adotaram duas crianças com defeito físico. Exato. Eu tenho um amigo, ele é loiro, ela é negra, quiseram adotar uma criança negra com defeito. Tanto é que até a criança anda numa cadeira de rodas adaptada. Deficiência. Que ela queria uma criança com defeito físico, quer dizer, não queria uma criança normal. Isso também é anormal, né? É anormal, com certeza. Tem a história da Arelle, não sei se o senhor já chegou ali, a da Arelle. A Arelle tem simplesmente 5 crianças com deficiência. Nossa. Ela é de Guará, né? E é uma mulher extraordinária. E parece-me que está vindo mais uma. Isso. Uau. É interessante agora, Sandra. Me lembrei da história do Dr. Inácio Ferreira também, que é o espírito que passa para o Carlos Baccelli esse livro, que nós vamos sortear no final também, né? Aqui. Ele conta uma história exatamente desse jeito, que eles precisam trazer uma criança. Eles precisam trazer uma criança para a vida. E essa criança vem, mas a mãe não vai querer. E ela vai ser totalmente tetraplégica. Aí ele fica preocupado. Mas quem vai tomar conta dessa criança? Essa mãe é super irresponsável. A criança vai jogar essa criança por aí. Falou, com certeza, ela vai jogar ela ali, ó. Aí vai lá na casa de uma senhora também. E essa senhora, ele entra na senhora, ela já tem 4 filhos tetraplégicos. Pô, mas não é possível. Vocês estão querendo acabar com a mulher de uma vez. Falou, não, essas aí é que... consegue tomar conta. Sim. Não adianta você querer dar para quem não tem, porque quem já tem o amor para aquilo é aquela ali. Então é muito louvável isso aí, mas parece que a pessoa nasceu para isso. Ou seja, para quem muito tem, mais será cobrado, é isso? É para quem muito foi dado, mais será cobrado. Mas quando a gente fala, no nosso conceito, quando a gente fala, provavelmente a missão dela é aquela, já veio com essa missão. Agora, outra coisa que eu sinto também, Paulo, hoje é que a gente, ontem foi o dia da consciência negra, né? De quanto tempo para cá que a gente está tendo essa consciência? Porque para mim não deveria ser consciência negra, deveria ser consciência dos outros a favor deles, né? Não deles. Uhum. Porque eles nunca foram sem consciência, eu não acho isso, não. Eu acho que devia ser consciência para. Talvez quando fala consciência, as pessoas ficam pensando assim: consciência negra, como que é? Os negros que têm consciência? Não. É consciência mundial, né? Para você ver aquilo. Né? Exato, para a importância deles. Para a importância de todo mundo, como todo mundo é igual, não tem diferença nenhuma. Agora, eu penso que conforme o tempo for passando, essas coisas vão mudando também. Porque quando a gente pega o poder aquisitivo, fala, tem muita criança negra que não é adotada. Mas também a maioria dos negros não tinha condições de adotar. A maioria dos negros, dos casais negros, não tinha condições de adotar. Então, hoje também que as coisas estão se transformando, e se tornando todo mundo igual, né? as oportunidades. Você já está tirando fora esse negócio de só privilégio era dos brancos, dessas coisas. Então, com certeza, eu tenho certeza que nos Estados Unidos, por exemplo, a quantidade de criança negra para ser adotada é menos do que no Brasil. É, porque o nosso país é um país praticamente negro, né? Então, uhum. Assim, o nosso país é um país de pessoas pretas ou pardas, porque a gente é uma miscigenação enorme. Então, eu brinco que nós, brancos, somos os raros, né? Eu sofri racismo. Uhum. Eu fui muito, né? Não exatamente um racismo, mas, assim, havia muito preconceito pelo fato de eu ser muito branca, né? Não é um branco normal, é um branco muito branco. Então, assim, isso existe. Agora, é lógico, a estrutura da dor... Do racismo pro preto é muito diferente do meu, obviamente. Então, não vou nem questionar isso. O que eu tô querendo dizer é que eu acho que não deveria existir nenhum dia de consciência, porque a gente deveria ser... A vida toda, vida toda, sim. Então, eu não acho que... Mas eu acho que ele é importante? Eu acho. Eu acho que é importante porque faz parte do processo. Enquanto a gente ainda culturalmente precisa disso, a gente vai viver isso. E, sim, eu me preocupo com o fato do meu filho crescer num ambiente... onde ele possa viver situações que eu não viveria, sim, que ele está passando em algum lugar e ele for parado simplesmente porque ele é preto, simplesmente porque ele é homem, isso existe? Existe, infelizmente isso ainda existe. Então, o nosso trabalho, eu acho que o Dia da Consciência ele veio para isso, para fazer com que a gente não esqueça de lembrar da importância. Aliás, o Brasil não teria sido formado se não fosse pelos africanos misturados aos portugueses, que deram, e os índios, óbvio, que fizeram com que a gente estivesse aqui hoje. Então, eu acho que o objetivo do Dia da Consciência, né, Sandra, é exatamente essa mostrar esse valor e essa importância. E ontem eu falei para os meus filhos sobre esse dia, falei para ele da importância da história deles, eu faço questão de levá-los para conhecer, como eu fui lá na tenda da Umbanda, que é uma coisa que eu gosto muito. Por quê? Porque tem essa raiz preta, né? Essa raiz da origem negra, dessa origem vinculada aos índios, vinculada a essa coisa da terra, que eu acho que é esse amor que a gente, como brasileiro nato, tem pelo país, que começou dessa forma. Então, a gente tem que lembrar sempre disso. Né? Não, e uma coisa triste no Brasil é que você conhece muito mais a história americana do que a história brasileira. Você não conhece os heróis brasileiros. Outro dia até me mandaram, agora dia 15, mandaram um cartaz de uma escola que está dizendo hoje é feriado porque é o dia da independência. Quer dizer, ele não sabe que era o dia da proclamação da República. Então, essas coisas que faltam para nós. Porque a gente vê que... Mas dia 4 de julho ele sabe. É? Dia 4 de julho ele sabe. É. Da Halloween, que é o dia das bruxas. Quatro. Nossa, é uma festa, né? Independência dos Estados Unidos. Não, sim, mas é... E a que gente bom, vê... passou no teste, Rui. Passou no teste. Não, eu lembro que as escolas aí fazem o Halloween, tudo vestido vestido de bruxa, aquela coisa toda. E a gente não vê falar nada da história dos negros aqui no Brasil, porque nós devemos muito aos negros aqui no Brasil. Né? Principalmente também, né? Lá no norte, onde houve a plantação de açúcar. Aqui no estado de São Paulo também, plantação do café. Era muito grande a influência dos escravos. Tanto é que meu pai era muito amigo de pessoas que tinham terminado a escravidão, e meu pai adorava, andava com os pretinhos lá, né? Eu também amo. E é interessante, né, Rui? Porque esse nome de escravo é negro, no Brasil é forte, né? Mas no resto do mundo, o negro não era preto, não era negro. O escravo, né? O escravo não era negro. O escravo era hebreu, era escravo, judeu era escravo, e era brancos. Né? Guerra escravizava o outro. Quem ganhasse a guerra escravizava o outro. Há muitos anos, milhares de anos, os brancos foram escravizados também, né? Que é de alguns séculos para cá. Outra coisa, né? Também, né? O negro, ele veio ser escravizado, né? Mas ele era vendido pelos próprios negros. Pelas próprias caçavam, tribos. Né? Pelas próprias tribos. Aquela tribo que ganhava, ela. O que acontece? Ela dominava a outra. Dominando a outra, ela vendia. Então, na África, quem vendia os negros eram os próprios negros. Lá só tinha negro. Então, o que acontece? Depois é que se tornou que escravo tem que ser. Era só negro, né? Quando chega aqui essa mania, porque a grande quantidade que teve foi isso. Agora, só voltando, eu ia falar. Sem o negro, o Brasil não é o que é hoje. Não, jamais seria o que é hoje. Sim. Foi a melhor coisa que aconteceu. Se a gente pega lá, Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, livro de Chico Xavier e do Humberto de Campos, a gente vai ver a importância para a formação do Brasil. Sem eles, não era o que é hoje, pode ter certeza. Não seria o que é hoje. Sem o negro, não existe Brasil, sinceramente. Né? Senhor então, Jorge, é onde eu falo para vocês, né, e para quem estiver ouvindo, que a palavra adoção não se trata somente de tirar uma criança da instituição e levar para casa. Uhum. Adoção é isso. Adoção é eu adotar um preto totalmente diferente da cor da minha pele. Uhum. Adoção é eu adotar um espírita totalmente diferente da minha denominação religiosa. Adoção é eu adotar um homoafetivo que é totalmente diferente da minha opção sexual. Então, isso é adoção. É aceitação, né, da pessoa ser diferente de mim, né? Então isso é adoção. Então quando a gente fala em adoção, a gente engloba tudo isso. É eu adotar pessoas, né, que é totalmente diferente de mim, seja na cor, seja na opção sexual, seja na opção religiosa. Então, isso, para mim, é adoção. Então, eu queria deixar uma pergunta para vocês duas no ar também, para depois, o inverso disso aí, Sandra, o inverso. A posição de quem está adotando. Por que o medo de adotar? Ele falou, mas como é que eu vou adotar? Eu não sei quem vai chegar aqui em casa. Como é que será? Será que é filho de algum bandido? Será que é filho não sei de quê? Será que vai ser gente ruim? Será que vai ter uma doença depois, quando crescer? Será isso? Será aquilo? Essa pergunta que eu queria deixar colocar para vocês. E outra pergunta que eu gostaria de fazer é daquelas pessoas que pegam as crianças, depois não gostam da criança e levam de volta. Essa rejeição é muito mais triste. O Aécio está perguntando, né? Isso também. O Aécio está fazendo essa pergunta também. Então vamos deixar essas duas aí penduradinhas. E também tem uma aqui do Daniel também, Rosa lá de Goiânia. A gente volta depois dos comerciais com as perguntas. Perfeito. Tá bom? Vamos para a nossa música mãe, Mar de Amor, do Manuel Almeida, aí nos nossos comerciais, Rodrigo. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Através de você, pra ter um mundo tão perto assim, tive seus olhos olhando por mim, pra me guiar, me conduzir e me ensinar como seguir. que eu esteja longe, nunca estarei sozinho. Guardo seu amor dentro do peito, trago a sua luz iluminando meu caminho. Mãe, você é o meu mar de amor, me traz a paz, me faz melhor, pra sempre vai me dar a mão. Mãe, você é o meu sonho bom, está comigo aonde vou, pra sempre no meu coração. Antes de ser esse ser, tive que ver através de você, pra ter o mundo tão perto assim. Tive seus olhos olhando por mim, pra me guiar, me conduzir e me ensinar como seguir. Mesmo que eu esteja longe, nunca estarei sozinho. Guardo seu amor dentro do peito, trago sua luz iluminando meu caminho. Mãe, você é o meu mar de amor, me traz a paz, me faz melhor, pra sempre vai me dar a mão. Oh, oh, mãe, você é o meu sonho bom, está comigo aonde vou, pra sempre no meu coração. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com a nossa querida companheira Sandra Santos, que é mãe do Gustavo Henrique, do Taylor Guilherme e da Maria Eduarda. Ele já veio com esse nome de Taylor Guilherme? Não, era Taylor Lúcio. Lúcio. É, aí eu substituí o Lúcio pelo Guilherme. Guilherme. E é Paula de Biasi, que é mãe da Liz e do Raul, todos adotivos. E o nosso tema de hoje é adoção, um ato de amor. Vamos lá para aquelas perguntas, Sandra, do começo, então. Vamos agora lá. Falando o contrário, né? Não, vamos falar do pessoal que chegou agora. Quem chegou aqui foi a Ana Paula Pérez, nossa amiga Ana Paula. Peraí, aí foi. Ali, mostrou a Ana Paula? Mostrou. Ali. É, também. Aí o marido dela, esqueço do nome. Felipe. O Felipe. Felipe. É. E a sobrinha, que está ali também. Milena. O nome da sobrinha? A Milena. Ana Paula também e o Felipe adotaram duas crianças também, viu, Rui? Eles adotaram também duas crianças. Estão dos grupos. A última vez que a Ana teve no programa, eles dois tiveram, Felipe e a Ana. Acho que foi até para a campanha do aborto, né? A campanha contra o aborto, né? A favor da vida. E aí ela não tinha ainda as crianças, eu acho, né? Não. Então, legal. E aí é uma alegria ter eles aqui. Então a pergunta é o seguinte, né? Que nós fizemos antes. O casal tem medo de adotar. Por quê? Fala, não, tem medo de adotar, sabe por quê? Porque de repente pode nascer doente. De repente pode ser filho de um bandido, vai virar uma coisa triste depois lá na frente. Ah, isso aí não vai dar. Será que vai ter algum problema? Nossa, será que eu não vou sofrer com isso? Será que vai acontecer? Então, são isso aí. Por que esses medos, Sandra e Paula? Senhor Jorge. Senhor Jorge. Medo é uma coisa que todos nós temos, né? E é bom ter medo, né? Não é ruim ter medo, é bom ter medo. A gente deixa de tomar algumas decisões, algumas atitudes que provavelmente futuramente seriam muito ruim para as nossas vidas. Mas em relação à adoção, que eu falo, senhor Jorge, ou Jorge, é assim, se eu gero um filho, esse filho tem a probabilidade de 2 anos ele ter um autismo. Se eu gero um filho, ele tem uma probabilidade de se tornar um bandido. Se eu gero um filho, ele tem a probabilidade de morrer adolescente ou criança. Por que na adoção seria diferente? Uhum. Entendeu? Então, é questão dos pretendentes pensarem, puxa, se eu gerar, será que eu também não corro risco dos mesmos problemas? Qual a diferença de eu adotar uma criança e essa criança futuramente gerar tudo isso para mim? É um risco que nós corremos, tanto na biologia, tendo um filho biológico, quanto por adoção. Porque mesmo que eu adote um recém-nascido, só depois de 2 anos que ele pode apresentar um autismo ou não. Antes de 2 anos, ele não apresenta. Uhum. Tem crianças, tem síndromes que é após os 7 anos. Então, o risco é o mesmo, tanto na gestação biológica quanto na adoção. Então, aquilo que a gente está falando, né? Falta de comunicação mesmo. Falta, né? Falta de comunicação, falta de entendimento, uhum. De eu querer entender, né? Porque tem muitos pretendentes que entram na adoção achando que aquele filho que vai chegar não vai trazer nenhum problema para ela ou para ele. Né? Então, é a mesma coisa, porque filhos dá problema, seu Jorge, sendo ele biológico ou sendo ele adotivo. E para sempre, né? E para sempre. E aí depende muito, que eu sempre falo nos grupos de apoio à adoção, a nossa disponibilidade. Eu estou disponível para ter um filho biológico? Sim. Eu estou disponível para ter um filho por adoção? Porque se eu não tiver disponível, que eu não tenha nem biológico e nem adotivo. Mas, Sandra, nós, dentro da nossa doutrina espírita, nós dizemos que o corpo gera corpo. Sim. Certo? Para ter meu filho, eu tive que ter uma relação com minha esposa. Agora, uma beleza que existe nesse nosso mundo é que nós não sabemos qual o espírito que vai usar aquele corpo. Correto. Então, tanto pode ser biológico como não, correto. Nós não sabemos quem vem, né? Exatamente. E tem muitos pais, não, eu quero ser filho machão, daqui a pouco nasce um filho e ele tem tendências de gay. Homoafetivas, exatamente. Homoafetivo. Quer dizer, então, nós precisamos entender que tanto faz aquele biológico ou não, nós não sabemos quem é que está chegando em nossa casa. Exatamente. Né? Eu aceitaria qualquer um, menos que se fosse corintiano. Aí eu ia pegar. Eu acho que, se a gente for fazer uma pesquisa aqui, eu não sei não. Uhum. Tem muito corintiano aqui? Meu marido está tentando fazer. Importante é ter saúde, né? Então, independente de ser corintiano. É gozado, Rui, que todo mundo nasce corintiano, você sabia? Isso... Nasce pelado, banguelo e ferrado. E analfabeto. E depois, conforme a doutrina espírita vai evoluindo, né? É a lei do progresso. Aí a gente tinha falado outra coisa também, que era interessante. Então, Paula e Sandra. Aí o Aécio tinha feito a colocação que nós fizemos no final também. Tá. Esse negócio de devolver filho depois. Ai. Né? Uhum. Porque acontece muito. Senhor Jorge, no meu grupo, nos nossos grupos de apoio à adoção, graças a Deus, isso não tem acontecido, porque eu sou que nem chulé. Eu pego no pé, eu grudo, né? E eu faço um trabalho que se chama pós-adoção. Eu faço pré-adoção, que são os pretendentes que têm intenção em adotar, e o pós-adoção, que é após as crianças chegarem para a família. Né? Então, eu ligo, eu pergunto se aquele casal está precisando de alguma coisa, se as crianças estão bem, se estão passando bem, se precisam de alguma coisa. E eu tenho uma rede de apoio, nós temos uma sede em Jacareí, no qual eu tenho alguns profissionais da área psicológica, psicopedagógica, na área de direito, que dão suporte também para essas famílias após as crianças chegarem. Porque, que nem, por exemplo, o Felipe e a Paula. Antes dos meninos dele chegarem, ele só cuidava das plantas e das, dos cachorrinhos e dos gatos. Né? Então, o maior problema que eles tinham era de aguar as plantas e, de, a cada 6 meses, levar a criança, o cachorro no veterinário. Mas as plantas também eram feitas com bastante amor. Sim. Era tudo bonito. Tudo bonita, né? E depois que as crianças chegam, seu Jorge, a vida da gente vira 180 graus. 360. Tem gente que fala 360, mas 360 não, 360 voltou, mesmo jeito, né? Né? Então é 180 graus que a nossa vida vira. Então aí é que os problemas chegam. Aí os problemas chegam, porque essas crianças chegam com defasagem escolar, essas crianças chegam com traumas, essas crianças chegam com algum tipo de deficiência que precisa ser tratada. Então, se os pais não estão tendo uma rede que os ajudam, os pais realmente não aguentam. Os pais chegam a devolver por causa disso, porque não tem o suporte para auxiliar aqueles pais. Então, o grupo de apoio à adoção, além de fazer o trabalho de pré-adoção, de falar aonde o pretendente vai, o perfil, tudo isso, o pós-adoção é o primordial que o grupo de apoio à adoção tem que fazer, que é dar apoio a esses casais e a essas crianças que chegam através da adoção. Outra coisa, Sandra, só para complementar aí, Paulo, desculpa interromper você, mas para complementar, e por que que maltratam as crianças também? Tipo assim, às vezes você vê tanto que aparece até na televisão algumas vezes, ó, adotou a criança e chega lá, a criança parece escrava. Pelo menos quando adota já maior, né? E maltratos, tem essas coisas tudo. O que será que tem dentro da pessoa? O que será que passa por dentro dela? Eu acredito, seu Jorge, que são pessoas que nunca quiseram ser pais. Provavelmente quiseram, talvez, fazer um bonito para a família, ou um bonito para a sociedade em geral, mas nunca quiseram ser pais. Porque ser pais é totalmente diferente, seu Jorge, de você colocar uma criança dentro da sua casa. Porque é aquilo que eu falei para o senhor. Isso não é adoção. Isso não é o ato de adotar. Porque o ato de adotar é você aceitar aquela pessoa totalmente diferente de você. Porque você sabe, quando o casal vai adotar a criança, ela é informada de todos os problemas que, no qual aquela criança já passou. É ou não é, Paula? Ela é informada. Se aquela criança passou por algum tipo de negligência, se aquela criança é filha de pais drogativos, se aquela criança sofreu abuso sexual ou não. Então, aqueles pretendentes já foram informados. Já tem todas as informações daquela criança. Né? Então, se eu aceitei a criança nessas condições, é porque eu estou disponível. Eu não falo nem preparada. Porque preparada a gente nunca está. Nem biologicamente nem por pais, adoção. Nem pais naturais. Preparado, né? A gente nunca está. Porque um dia atrás do outro. Todo dia você tem que matar um leão. Né? Mas você tem que estar disponível para atender aquela criança do jeito que ela chegar. Isso seria uma verdadeira caridade, né? Exatamente. Só que outra coisa, Rodrigo, a gente não pode... Não caridade para com eles, com tudo, né? Porque você não é pago para isso. Sim, de jeito nenhum. Não. E a gente também não pode adotar pensando em ser caridoso. Sim. Porque ser caridoso... Esperando gratidão, né? Sim. Ser caridoso, você adota aí um centro espírita, uma igreja, alguma coisa, e faz doação para ser caridoso. Agora, ter filho não é ser caridoso. Ter filho é uma responsabilidade, né? muito grande. Principalmente as crianças que chegam através da adoção, que chegam com um monte de demandas, né? Qual você tem que dar conta. Agora, Sandra, uma coisa que eu acho que é importante também a gente aproveitar esse espaço aqui para falar é o seguinte. Quando a gente fala da devolução, muitas vezes eu acho que entra um aspecto muito da própria vaidade, do próprio orgulho desses pais. E da expectativa, e da, né? E da expectativa. Que esperavam que... Assim, o que eu vejo de diferença? Adotar e ter um filho biológico, na verdade, você vai ter as mesmas dificuldades. A questão é que o biológico, você não sabe o que vai vir. Porque, né, você tá lá nascendo, você não sabe se vai ser autista, etc, etc. Na adoção, você acaba já sim tendo uma consciência muito maior do contato que essa criança... Ela não veio, assim, os pais têm uma expectativa, assim, vamos imaginar, a criança não nasceu num lar amado, num lar feliz, num lar lindo, maravilhoso e estruturado, e você fala pro seu filhinho assim, ah, meu amor, vai lá que a mamãe vai te adotar, vai te dar para adoção. Não existe isso. Então, assim, essa criança veio para adoção, ela veio machucada, ela passou por negligência, ela passou por trauma, ela passou por abuso, ela passou por... Os meus filhos, por exemplo, passaram fome. Então, assim, ela vem com dificuldades. Então, é óbvio que você vai pegar uma criança que você já tem que estar preparado, que você vai ter que lidar com situações que ela viveu. Mas, Paulo, o que eu vejo principal nisso tudo, de vocês que adotam, que tem um grande problema, é da rejeição desde a concepção dessa Sim. criança no útero. A rejeição já vem de dentro da mãe, Sim, que a mãe exatamente. Já rejeita. Então, olha o que vocês têm que trabalhar, Exato. A grandeza que tem. E tem muitos pretendentes que acreditam piamente que se adotar um bebê, ela não vai ter problema. Exato. Essa é a maior... Entendeu? Essa é a maior Então, cultura. É isso que a gente deixa bem claro nos grupos de apoio à adoção, que mesmo essa criança vindo bebê, o modo que ela foi gerada... Vai valer, vai contar muito. Com certeza. Na criação dessa criança. A minha esposa, né? Ela estuda, gosta de ler, estuda muito isso durante a gestação. Então, durante a gestação, ela cantava música para a criança já ir trabalhando isso, ou seja, até durante a gestação a criança está sendo influenciada. Uhum, então, exatamente. E tem, né, uma questão importante. Pelo meio, né? Influenciada pelo meio. E se ela passou por uma gestão que a mãe fumou, ou seja, não tinha um ambiente saudável espiritualmente falando, né? Isso também afeta a criança Sim. e vai gerar traumas para ela durante a vida, né? Com certeza. Então, e não só isso. Aí vem uma questão que eu acho importante também da gente falar. Eu trabalho com desenvolvimento humano, então eu estudo essa questão psicológica. E uma coisa eu vou dizer. Nós que fomos criados por pais, exceto o Jorge aqui, que a gente sabe que, né, passou por um processo adotivo. Vamos falar de nós que nascemos de pais biológicos, vivemos com ele? É. Que nem ficou muito legal depois não, que cresceu. Não muito legalizado, assim, juridicamente falando. Mas enfim, né? Mas vamos falar sobre nós. Nós, pessoas que fomos criados por pais biológicos, não temos traumas? Não temos dores? Não carregamos coisas? Então, o que eu quero dizer é, independe de você estar com uma família adotiva ou não, de você ter passado por todas essas dificuldades ou não, muitas vezes uma criança cuidada com amor, com carinho, desejada, ela sentiu o processo na barriga dela de rejeição. Uhum. A gente já estuda que hoje, por exemplo, uma mãe que recebeu uma notícia muito difícil da perda de alguém na gravidez, ela nunca rejeitou aquela criança. A criança entende que aquele momento em que ela ficou mal, ela ficou, teve um trauma na vida dela com relação a qualquer outro assunto, e ela enviou menos sangue para aquela criança entende isso como uma rejeição. E isso se forma no corpo dela. Então, você vai viver traumas e rejeições, abandono. São 5 dores que a gente nasce desde a infância, né? Desde bebê. Quando você está na gestação, você tem rejeição, você tem abandono, você tem manipulação, você tem humilhação, você tem injustiça, traição. Até os 7 anos de vida, todos nós vamos passar por isso por todas as fases, sejamos adotivos, sejamos biológicos, né? Com pais biológicos, não importa. Porque não é o que a gente faz com essa criança que faz a diferença, é como ela sente. E eu percebo isso, gente, porque eu tenho 2 crianças completamente diferentes em casa. E que viveram teoricamente a mesma história. Então, não é o que você faz, é como ela recebe. E isso independe. Então, a gente não tem controle. Sem falar a bagagem, né? Espiritual. Exato. Fora a bagagem espiritual. E sem esquecer que ele já... que nós acreditamos em outras vidas, ou que ele já está de experiência em outras vidas, que não adianta muitas vezes você... Ele já vem, parece que já vem carimbado. Olha, você vai ter que fazer tal coisa, assim, assim, e não adianta, né? O pai pode ser bom, a mãe pode ser bom, e o filho não é aquilo que os pais querem, porque os pais querem o filho tudo certinho, né? Tudo Exato. Bonitinho, é expectativa, e não é bem assim, né? Pessoal, expectativa. Só lembrando aqui, nós temos dois livros para sorteio hoje. Aqui o livro da Sandra, Nossas Histórias de Adoção. Está aqui, né? Vai ser sorteado hoje. Então, passa aí para a gente o nome aí no WhatsApp, no Facebook, que o Rodrigo está anotando ali. Seria legal contar um pouquinho do livro. É. Conto. E também o livro do Carlos Baccelli, que eles, a editora Pedro e Paulo mandou para a gente. Fazei tudo o que ele vos disser. Bacana. Né? É, do Carlos Baccelli, né, o médium, e o espírito do Dr. Inácio Ferreira. Só colocar aí que quero deles. Participar, né? É, quero participar do sorteio. Coloca aí que é para o Rodrigo anotar o nome depois. No final a gente faz o sorteio. Ah, tem uma pergunta aí, Rodrigo? Tem pergunta. Ah, é verdade, tem as perguntas. Depois a gente volta. Então a gente volta depois pro tema do livro, já na sequência das perguntas. A gente tem a pergunta aqui do Daniel Rosa, que está há bastante tempo aqui. E tem, acho que o Petit também, né, falou uma, mas eu acho que o Daniel falou antes. Ele perguntou qual é a campanha que é feita no sentido das mulheres que podem abortar terem o acompanhamento para... Opa, peraí. Qual é a campanha que é feita no sentido das mulheres que podem abortar terem o acompanhamento para deixarem a criança que nasce com a instrução, a instituição de adoção? Que pode ser feito? Eu acho que ele quer dizer no sentido o que pode incentivar as mulheres a que não tem, abortar. Que tem autorização de abortar, não abortar e legalizado, vamos dizer assim. Okay. E para fazer o aborto. Se existe uma campanha nesse sentido. No caso. Empresta para mim, senhor Rui, esse livrinho, essa cartilha, por favor. Isso. Essa cartilha é Política de Atenção à Gestante. Apoio profissional para uma decisão amadurecida sobre permanecer ou não com a criança. Tem online essa cartilha? Tem online. Essa cartilha é do Estado, né? Essa cartilha é do Estado. Certo. Então, os grupos de apoio à adoção... Só para mim, ela. Oi, perdão. Aqui. Os grupos de apoio à adoção, juntamente com a HESP, né, que é a Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo. Fazem esse trabalho de conscientização junto aos hospitais, junto aos UPAs, junto às secretarias de saúde, né, com essa cartilha. Para que todas as mulheres que pretendem entregar os seus filhos para adoção, hoje elas não correm nenhum risco, né, de julgamento, né, de represália. Né? Então, as mulheres hoje têm o livre-arbítrio de entregar os seus filhos para adoção. Então, qual é o caminho? O caminho é você vai até o fórum de Jacareí, São José ou região que você morar e procura a vara da infância e juventude. E lá você vai procurar um técnico, uma assistente social, uma psicóloga que vai te atender e você vai deixar bem claro que você está grávida, mas você não tem a pretensão de ficar com essa criança e você pretende entregar essa criança para adoção. E aí é feito um documento, né? É tudo legalizado, tudo certinho. E você, então, na gestação, você vai ser acompanhada por essas profissionais. E aí, a criança nascer, essa criança já vai para o primeiro pretendente que se encontra na fila da adoção com o mesmo perfil daquela criança que está sendo entregue para adoção. Mas, Sandra, você também tem que esclarecer que existe um cadastro no Brasil todo, porque eu estava vendo o seu livro, tem um casal dizendo, olha, meu filho, eu fui buscá-lo a 2.300 quilômetros de distância. Ah, sim. No caso... esse aqui foi para o Manaus buscar casal. Foi lá em Manaus. Acontece o seguinte, quando eu entro para o Cadastro Nacional, tem muita gente que fala assim, ai, Sandra, eu já estou há 10 anos na fila, 12 anos na fila, e o meu filho não chega. Então, eu vou falar aqui qual é o procedimento, qual é o processo para vocês terem um maior entendimento como funciona o Cadastro Nacional, que hoje é SNA, é o Sistema Nacional da Adoção. Então, eu entro na fila. Eu vou lá no fórum da minha região, porque eu tenho que ser onde eu moro. Né? Até 10 anos atrás, eu poderia ir em várias cidades fazer o cadastro nacional. Como foi unificado, hoje é nacional, então você vai na sua cidade e você entra no cadastro nacional. Então, eu vou aqui em São José dos Campos, vou lá no fórum, na vara da infância, e falo, olha, eu quero entrar para o SNA. E aí você recebe uma documentação, você tem que entregar as suas documentações, tanto o seu do seu esposo, né? Pode ser adoção hoje, também pode ser adoção solo, pode ser adoção hétero, pode ser adoção homoafetivo. Então, hoje, qualquer pessoa pode adotar, sendo maior de 18 anos, tendo renda familiar para cuidar, educar e criar aquela criança com responsabilidade. E aí eu vou lá no fórum e faço o cadastro e participo de todo o processo de adoção. Então, eu passo por entrevistas técnicas com assistente social e psicólogos, né? Então, eu estou sendo avaliada o tempo todo. Cada entrevista, eu estou sendo avaliada pelas técnicas, tanto eu quanto o esposo. Terminou o processo, a juíza ou o juiz deferiu o processo, o meu nome vai para o SNA, que é o Sistema Nacional da Adoção. E lá tem uma pergunta que fala assim, em quais lugares, né, quais as cidades que você tem pretensão em adotar? Por exemplo, essa daqui foi para Manaus, então essa daqui colocou o Brasil todo, a nível Brasil. Então, qualquer lugar que chamasse, ela ia. Só que aí tem gente que fala assim, Sandra, mas eu coloquei o Brasil todo e estou há 10 anos na fila. Só que aí o que acontece? Se eu coloquei o meu perfil, uma criança de 0 até 5 anos, essa criança vai vir de São José dos Campos. Você pode colocar o Brasil todo. Você não pode esquecer que lá em Manaus tem pretendentes com a mesma pretensão que a minha. Lá no Rio Grande do Sul, tem pretendentes com a mesma pretensão que a minha. Por que que Manaus vai mandar um bebê para mim, sendo que lá também tem pretendentes com o mesmo perfil? Então, aí o que que acontece? Essa criança vai vir de São José dos Campos. Então, de repente, essa criança, esse seu filho, ainda nem nasceu, né? Aí o procedimento é o seguinte. Primeiro é o municipal. Essa criança é municipal. Depois ele é regional, né? Por exemplo, tem uma criança lá na fila para adoção. Aqui em São José, ninguém aceitou aquela criança. Aí vai para o município. Jacareí, Caçapava, Taubaté. Ninguém da região aceitou essa criança. Aí, então, vai para o estadual. No estadual, ninguém aceitou essa criança, aí, então, vai para o nacional. Isso. Tá? Então, é assim que funciona. Então, tem muita gente, como na maioria dos casos, não tem a informação e acredita que, entrando na fila hoje, amanhã o seu filho já chega. E não é assim. Era isso que eu ia perguntar. Aí você já derrubou a minha pergunta, que eu ia perguntar assim, como é que a pessoa que se candidatou, ela sabe em que posição que ela está? Então, não existe isso, né? Não, existe uma fila, né, lá no fórum. Existe, por exemplo, eu sou um número lá. Né? O meu perfil, estou lá no número 400. Eu sou 400 para o perfil que eu solicitei. Isso, mas aí é isso que eu falei quando você derrubou a pergunta, foi o seguinte, você está lá no perfil 400, mas se você está naquela faixa até 5 anos, como foi o exemplo que você deu, então mesmo você estando no nacional, você pode perder para outro que está lá em outro lugar e ele pode estar acima de você. Sim, com certeza. Porque ele está em outra cidade. Exatamente. Então, os 600, então não, você pode estar acompanhando, mas o que está lá em 600 na fila nacional pode ganhar na sua frente porque está lá na cidade dele. Sim, senhor. Né? Aí o que acontece? A menos que, por exemplo, eu sou um grupo de apoio à adoção e eu posso trabalhar na busca ativa, que foi logo que o Rodrigo iniciou o programa, ele falou sobre busca ativa. Sandra, o que é busca ativa? Busca ativa é o inverso do SNA. Eu entrei no cadastro no SNA, o meu nome está lá. Então, as técnicas do fórum vão em busca de uma criança com o meu perfil. Eu, como grupo de apoio à adoção, é o inverso. Eu vou em busca de família para aquelas crianças que estão na instituição, uhum. que são crianças maiores de 8 anos, que são crianças grupos de irmãos, que são crianças pretas, que são crianças com algum tipo de deficiência física ou mental. Então, são essas crianças que nós, grupos de apoio à adoção, trabalhamos a favor delas. São essas crianças que nós inserimos em família. Que nem, por exemplo, a Paula e o Felipe estavam lá no Cadastro Nacional, mas eles não participavam de grupos de apoio à adoção. De repente, eles vão lá, descobrem o Alegre e o Alegria. Começo a participar do grupo de apoio à adoção. E eu falo tudo isso. Eu, a Paula, a gente fala tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, a Paula chega no Felipe e fala, nossa, Felipe, eu conheci a adolescente que o Paulo e a Tabata adotaram. Olha que menina linda. Então, eu tenho condições de criar e educar uma menina de 14, 15 anos. Olha que menina maravilhosa. Então, eu quero mudar o meu perfil. Eu não chego lá e falo, Paula, você tem que mudar o seu perfil porque você vai ficar 10 anos na fila. Não, eu faço uma conscientização para os membros do grupo de apoio à adoção que existem crianças na instituição que merecem tanto ter uma família como um bebê que acabou de nascer. Então, é esse o trabalho. Então, a gente desmistifica a adoção. Aí é onde a Paula e o Felipe alteram o perfil e acabam adotando uma criança totalmente diferente do perfil que no qual, quando eles entraram no Cadastro Nacional. E a Paula hoje tem a criança ou já é adolescente? 10 e 9, são 2 irmãos. 10 e 9, ela falou. 10 e 9. Ela não está com o microfone. Deixa eu só comentar aqui também que a gente está tendo bastante participações. O Joel Antunes Vasconcelos fala aqui que ouvimos este programa há cerca de 15 anos agora por imagem. Somos de Jacareí, Paulo. Pô, só agora, Joel, a gente já transmite desde 2013, hein? Por 2015, acho que por imagem. Brincadeira, Joel. Obrigado pela audiência, viu? Pô, 15 anos escutando a gente. Não é mole, não, hein? Daqui a pouco a gente está fazendo 18 anos, né, Rui? Ah, sim. O Joel disse que escuta a gente há 15 anos. E nós também estamos recebendo aqui a visita do Tião Varotto, que é cientista, pesquisador do INPE. Ô, Tião. Legal. Entra aqui para o pessoal conhecer você. Ou vem aqui atrás no vidro aqui, que vai aqui. Aparecer aqui. Ó. Ali, ó. Hoje está legal, o estúdio está bem cheio hoje. Achei que a gente gosta. Dá um tchau aí. Ele ajudou o foguete, o nosso satélite para o espaço lá na Índia. Olha só que legal. É a esposa da Antônia Varotto. Ah, da Antônia Varotto, legal. Bacana. Então é um exemplo, é um grande orgulho, né? Aqui representando um dos primeiros trabalhos espaciais, né? De iniciativas espaciais, que é o futuro, né? Muito legal. E a gente tem outras participações aqui também, tá? Então, quem entrou aqui foi a Sônia Santos, falou: bom dia, estou adorando o programa, compartilhei com a minha cunhada, Márcia. Qual vivência este ato de amor adotando irmãos e realizando o seu sonho de ser mãe, e hoje tem a felicidade em ser avó. A Sônia aí, que é uma grande amiga nossa. Então, aqui a gente tem perguntas também, acho que tem do Petite, né? Tem. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Tá aqui, ó. Mas, ô Sandra, e quando acontece da pessoa adotada no detestar o pai, que aquela animosidade, ele não aceita muito o pai, é rebelde, e fala uma série de besteira, uma série de bobagem, não aceita com tranquilidade a adoção. Eu lembro que uma vez eu estava ouvindo a palestra do Divaldo e estava dizendo: eu sou pai de um monte de crianças, mas um dia me deixaram uma criança negra numa cesta lá na porta da minha instituição. Eu peguei aquela criança. Ela está com 8 anos e ela me detesta, ela não me suporta. Eu não sei o que eu faço com essa criança, que ela não me suporta. E eu trato ela com muito carinho, com amor, igual a todas as crianças, mas ela não me suporta. E daí, como é que fica nesse caso? Sr. Rui, Seu Rui, não. Rui. Rui. Ai, meu Deus, como é difícil. Difícil. Como é difícil a gente ser educada, né? Ai, como é adotar difícil. Adotar esse... Então, Rui, não é o primeiro caso e nem vai ser o último. Conforme nós falamos aqui no início, essas crianças, quando são geradas... Elas passam por diversas dificuldades, né? Então, essa criança, mesmo que seja bebê, ela vai crescendo e vai carregando aquilo com ela. Os pais, a gente sempre comenta também nos grupos de apoio à adoção, que uma das primeiras coisas que os pais têm que fazer quando essas crianças chegam, lógico que depois da adaptação, é inserir essa criança num profissional, psicólogo, psiquiatra, se for o caso, porque tem muitos pais que é contra, acha que psiquiatra é médico de louco, que psicólogo é médico de louco, né? E acabam renegando as crianças para esses profissionais. E sendo que esses profissionais, às vezes, é a grande ajuda que vai melhorar a situação dessa criança. Eu vou dar um exemplo da minha. A Maria Eduarda, ela veio para mim aos 5 meses. Então, ela era uma bebê. Ela tinha 5 meses. Hoje, ela tem 8 anos. É da pá virada, senhor Rui. É da pá virada. Né? Foi educada, criada, do mesmo jeito que o Gustavo Henrique. Mas é da pá virada. Ela bate boca comigo. 8 anos. Ela bate boca comigo, ela bate boca com o pai dela. Então, é isso que eu falo. E hoje não pode mais dar as palmadas. Hoje não pode dar as palmadas. E uma coisa também é que você falou, né? Que eu achei muito interessante que você falou para a gente separar o que é caridade e o que é responsabilidade. Sim. Caridade é você abrir uma instituição e colocar as crianças lá dentro. Exatamente. Né? Outra coisa é você assumir a responsabilidade, levar para casa e criar. Exatamente. Né? É muito mais responsabilidade você assumir. Assumir a responsabilidade de adotar aquela criança, levar para casa e criar, do que você montar uma instituição e Sim. colocar as crianças lá dentro. Para mim, né? Ô Rodrigo. Não estou desmerecendo. Sim. Como o trabalho da AME, né? Que apesar de não ser. Recebe as crianças de forma permanente, mas é o que você falou. Faz muito sentido, porque uma coisa, claro, a caridade, a gente trata aqui a caridade que a gente faz aqui, porque a gente não é pago para, quer dizer, a gente ainda paga, né, Rui, para estar aqui com responsabilidade, mas Exato. Nem todo mundo trata a caridade como uma responsabilidade, Sim. né? Sim, porque o que eu ia falar para você também é que, para mim, seria muito fácil montar uma instituição e colocar, encher de criança lá dentro. Mas não é essa a minha intenção. A minha intenção é tirar as crianças da instituição e colocá-las, inserir em família. E não, exatamente. E não montar um abrigo e encher de criança. Entendeu? Porque, para mim, seria fácil. Eu montaria, eu faria aí uma parceria. Com o governo, com né? Com o governo estado, exatamente. Como tem até o que o Rui citou, que tem lá na Bahia, mas é o estado que banca. Sim. É a cidade que banca. Sim. Ou seja, não é ele mesmo que banca. Então, essa é a diferença, essa né? De você diferença. De você trazer para casa e assumir a responsabilidade da vida, né? Tá, digamos assim, né? Olha só. Mas aí tem também. Até eu queria que você comentasse aí, Sandra. Porque tem gente que adota 20, 30. E o governo dá dinheiro para elas, também dá para essas pessoas, para elas ficarem com as crianças, aí já não tem um jogo de interesse também. Igual teve aquela deputada lá do Rio de Janeiro, que disse que ela não sei, ONG, né? Que eu não sei se ela tinha. É tudo filho dela, mas aí ela ganhava um dinheiro para cada criança daquela. A gente aqui quer dizer. Não tem. Será que não é um incentivo para ficar pegando criança para ganhar dinheiro em cima? Então, é que no caso dela, ela já formalizou uma ONG. Ela era uma ONG, né? Então, ela tinha, por ela ter acesso também, né, a trabalhar no governo, então ela tinha acesso, tinha os caminhos para seguir, né? As facilidades. A gente né? não ganhou nada para adotar. Nós, a gente não ganha nada, pelo contrário, a gente assume todas as dívidas que essas crianças trazem, né? que são as dívidas emocionais, psicológicas, pedagógicas, a gente assume tudo. Uhum. Então, nós temos que colocar, nós temos que levar no médico, nós temos que levar ao dentista, nós temos que levar nos psicólogos, nos psiquiatras, nós temos que contratar professores particulares, porque essas crianças chegam com uma defasagem escolar muito grande, muito grande. O meu tinha 12 anos, não sabia ler e escrever. Não sabia quanto era um mais um. Entendeu? Por quê? Porque o meu filho de 12 anos, ele foi criado literalmente na rua junto com a biológica. A biológica era usuária de droga e os avós maternos, tipo assim, o filho é teu, você cuida. Então, ele foi criado na rua. Então, ele aprendeu a roubar, aprendeu a trapacear, aprendeu a mentir. Ele aprendeu tudo que uma criança aprende na rua. Também, né, simular. Né? Então, tudo. Então, quando eu trouxe para mim, para minha casa, eu sabia de tudo isso. Então, aquilo que eu falei, eu estava disponível, né, a ficar com ele do jeito que ele era. Foi trabalhoso? Foi danoso? Nossa, como foi! O senhor pensa que às vezes eu não tive vontade de enfiar no carro e levar de volta? Passou várias vezes isso para minha cabeça. E dá uma chapuletada. Oxa! Né? Mas eu não fiz o ato. Por quê? Falou, não, eu fui lá buscar. Não foi ele que me pediu para ir lá buscar. Eu fui buscar porque eu quis. Né? Então, eu assumi a responsabilidade. Foram 8 anos de luta. De luta. Melhorou? Melhorou. 100%? Não. Não foi 100%. Né? É, mas não, eu estava disposta para aquela situação. E eu enfrentei. Difícil, muito difícil. Muito isso não difícil. É caridade, né? Isso não é caridade. É isso muito, é eu adoção. Acho que é muito mais que caridade. Isso, né? É adoção. Entendeu? E não tem diferença nenhuma, senhor Carlos. Diferença nenhuma de ser biológico e ser adotivo. Eu assumi a responsabilidade, mesmo sabendo que ele tinha todos esses problemas. Então, o que, que eu fiz? Foi psicólogo, foi psiquiatra, foi neurologista, foi pediatra, foi professor particular, foi Kumon, foi Supera, monte de coisa. Eu acho que você já está respondendo a pergunta do Carmona aqui. O Ricardo Carmona tinha perguntado o que fazer se a criança adotada rejeita a alimentação já com 4 dias de vida. Né? Então, você já está respondendo aí, já todo o trabalho que tem que estar, de atenção psicológico, ou seja, com todos os traumas que já traem, traz desde a barriga. Desde a barriga. Por exemplo, 4 dias, dá o quê para essa criança? Donã? Dá leite ninho. Troca, leite ninho não funcionou, dá leite integral, leite de caixinha. Médico, né? E é médico. Leva no médico e o médico vai fazendo o trabalho junto com o pai. Eu lembro da Isabela, da Juliana, da minha neta, a Isabela, né? Que todo mundo conhece ela. E a Isabela, quando chegou do hospital, que a Juliana tinha tido neném, chegou do hospital num dia, no outro dia a menina disparou a chorar de madrugada, ela morava na minha vizinha, eu escutava o choro da menina. Eu falei, estão matando a menina lá, não é possível com esse choro todo. Mas aí minha filha já tinha um filho, já tinha experiência, né? Daqui a pouco eu vi meu genro pegar o carro e sair. Aí a Dora levantou e foi lá perguntar, o que está acontecendo? A menina está doente, vocês vão levar ela no hospital? Ela falou, não, vai comprar uma lata de leite para dar para ela. Falei, mas uma menina nasceu faz 2 dias. Falei, mas ela não quer saber de nada. Foi lá, trouxe uma mamadeira, encheu na menina, a menina parou de chorar na hora e ficou tomando mamadeira. Exatamente. A mesma coisa aconteceu comigo quando nasceu meu filho, que está com 50 e poucos anos, o médico falou, não dê comida para ele à noite. Mas só que chegava de noite, chorava. Falei, mulher, faz o seguinte, dá uma mamadeira para ele. Deu uma mamadeira, parou. E agora vou obedecer ao médico que pediu para não dar comida de noite. Ah, não, dê uma comida de noite, à noite para ele. Pronto, resolveu o problema. Eu costumo dizer também que só quem está dentro do quadrado é que sabe o que está acontecendo. Sim. Né? Tem muita gente que gosta de dar palpite, tem muita gente que gosta de falar o que a gente deve ou não deve de fazer, mas às vezes não cuida do seu próprio quadrado. Né? É legal que a gente, nos atendimentos fraternos que a gente faz no Centro Espírita, é sempre recomendado. Pessoal, escuta as pessoas, não tem que ficar dando palpite na vida dela. A pessoa às vezes está querendo falar. Ela vem falar, deixa ela falar. Mas se você começar a querer dizer o que é que ela tem que fazer, não adianta nada. Ela quer falar. Então você fica dando palpite na vida dos outros. Tem mulher que chega às vezes e pergunta: olha, eu estou lá brigando com meu marido, você acha que eu devo separar? Fala: não, vamos rezar um pouco. Vamos rezar. Porque fica melhor. Imagina, você responde. Não, entendeu? Porque, mãe, briguei com meu filho. Você acha que eu botei ele para fora de casa? Você acha que eu estou certa? Vamos rezar, minha irmã. Vamos rezar um pouco aqui, porque o negócio não tem jeito você. Porque daqui a pouco ela brigou, mas ela vai buscar ele de volta. Você chegou falando: deixa ele lá mesmo, deixa lá mesmo. Pronto. Já estragou tudo. Rodrigo, nós vamos ser mandados embora do programa se a gente não colocar o momento de Gavalho, né, filho? Vamos pôr aí. O Carlinhos queria falar, pai. Eu queria só comentar com a Sandra, com a Paula e com a Paula também. A gente já vai na sequência, depois do Carlinhos falar. As mães que vão para adoção têm que ir com um verdadeiro coração preparado para o amor incondicional. Sim. Porque não sabe o que esperam na adoção, como a Sandra estava falando, e muitas vezes se rebelam, né? Que sim, querem devolver. Chega aquele momento de devolver, mas o coração fala mais alto e aí elas assumem a posição não se devolve, né? De mães verdadeiras, não é? Vou dizer para o senhor, seu Carlos, isso nunca deveria de acontecer, mas acontece. Entendi. Mas ao mesmo tempo eu pergunto: e se fosse da sua barriga, para onde você ia devolver? O que você ia fazer? Entendeu? É verdade. Então é isso. É igual aquele negócio, porque tem criança que joga na cara dos pais e fala: eu não pedi para nascer. Né? Não pedi para nascer. Mas e o pai também falava. Também, Jorge. Não, aí o pai tem que, a mãe tem que responder: mas não era bem isso que eu queria aqui dentro de casa. Não era bem isso que eu queria, mas estou aguentando. Senhor Jorge, aí a criança revolta. Aí a criança revolta. Dá-lhe terapia. Aí fica zero. Não era isso que eu queria, mas tem que ter aguentado. Tem que aguentar aqui você. Fazer o quê? Vamos lá? Vamos. Então o nosso tema agora vai ser a mulher mãe. E meu pai só balançava a cabeça. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. A mulher mãe. O mês de maio é dedicado às mães. Tudo começou nos Estados Unidos com Anna Jarvis. No segundo domingo de maio de 1907, ela resolveu transferir para todas as mães do mundo a homenagem que seus amigos prestavam para sua própria mãe, Anna Reeves Jarvis. A ideia foi abraçada em nosso país em 1919. Mas somente em 1932, por decreto presidencial, passou a se dedicar o segundo domingo de maio para se homenagear às mães. O interessante no episódio é que alguns de nós nos recordamos que temos mãe somente no dia em que o calendário assinala. E contudo, mãe é uma personagem fundamental em nossas vidas. O cineasta espanhol Pedro Almodóvar narra suas experiências com sua mãe. Diz-se lembrar dela em todos os momentos de sua vida. Recorda como ela era extremamente criativa, uma pessoa de iniciativa. Em uma época que viveram num pequeno povoado espanhol onde a vida era difícil, porém barata, sua mãe começou a trabalhar como leitora e escrevedora de cartas. Com o que ganhava, complementava o salário do marido. O menino Pedro, à época com 8 anos, começou a observar que o texto que a mãe lia não correspondia ao que estava no papel. Parte ela inventava. As vizinhas nem tomavam conhecimento disso, porque o inventado era algo que preenchia aquelas vidas. Ela acrescentava uma observação de carinho, de afeto, que a carta não trazia. Era como se ela preenchesse as lacunas das cartas para tornar aquelas vidas sofridas mais alegres. Os improvisos passaram a falar mais alto para o menino Pedro. Continham uma grande lição. Estabeleciam a diferença entre a ficção e a realidade, e o quanto a realidade necessitava da ficção para ser completa, mais agradável, mais fácil de se viver. Possivelmente por passar a olhar a vida por este ângulo, escolheu a carreira de cineasta. Todos nós percebemos às vezes, somente depois que elas se vão, que as mães são extremamente importantes. Não necessitam de verdade fazer nada de especial para serem essenciais, importantes, inesquecíveis, didáticas. Elas simplesmente o são. Quem não se recordará das primeiras lições aprendidas com aquela personagem única? Quem não haverá de se lembrar com emoção das noites de mal-estar em que ela ficou sustentando-nos o corpo contra o seu num aconchego de carinho. A primeira ida ao colégio, a mão protetora, o afago no dia da desilusão da perda de um jogo na escola, o enxugar das nossas lágrimas no dia do insucesso na peça teatral em que esquecemos o texto e vimos a turma toda a nos olhar em expectativa. Há sempre renúncia na mulher que opta por ser mãe. No anonimato da sua abnegação, ela permanece vigilante aos deveres assumidos com alegria junto ao filho. Frutos do seu devotamento, conseguimos vencer a noite do tempo e brilhar no mundo. Enquanto as mães se multiplicarem no mundo, podemos guardar a certeza do descortinar de um futuro melhor para a humanidade. Esse é o momento de Gavalli. Sandra e Paulo, o que que vocês poderiam falar dessa mensagem tão bonita? Ai, bom, eu acho que mãe realmente é o que representa a vida de cada um de nós, né? Eu acho que as nossas mães e as mães que somos, que decidimos ser, fazem toda a diferença na vida de todo ser humano. E o que eu achei lindo nessa mensagem foi quando ele fala sobre a forma como a mãe do Pedro Almodóvar fazia a vida dele ser lúdica, né, com as histórias e tudo mais. E eu fico pensando que é um pouco do papel da mãe adotiva. Porque quando a gente recebe os nossos filhos com tantas dores e dificuldades, o que eles conhecem da vida é a dor, é a dificuldade. E é o nosso papel, sim, trazer esse lúdico de volta para cada um deles, né? Então, eu fico maravilhada de ver o quanto a gente consegue recuperar a forma lúdica e a beleza da vida com as crianças, porque a criança é muito pura, é muito linda. E não importa se ela tem 8 anos, 10 anos, 12 anos, ela é uma criança. Ela nem viveu a infância. Então, quando a gente traz isso de volta, a vida dela se torna mais colorida, mais bonita. Então, eu também acho que cabe em nós esse papel. Então, é muito lindo. Quer falar? Uma mulher, quando decide ser mãe, é uma mudança e uma transformação. E nós sabemos que, a partir daquele dia, a nossa vida não será mais a mesma. Então, toda mãe merece o nosso carinho, o nosso respeito, porque são mudanças 180 graus nas nossas vidas. E quando nós decidimos educar, criar um filho, seja ele por meio da adoção ou seja ele por meio das vias biológicas, é uma escolha assim que só Deus, para abençoar e para proteger aquela mulher que vai cuidar daquela criança e transformar aquela criança num homem e numa mulher de bem. Então, eu acho que Deus fez a coisa certinha, deu à mulher mesmo o dom de ser mãe. Porque eu acho que se tivesse dado ao homem, eu não sei o que iria acontecer, não, sabe? Ia dar ruim, né? Ia abandonar. Exatamente. Mas o dom de ser mãe é um dom abençoado. E eu costumo dizer que ser mãe pelas vias biológicas é uma bênção. Ser mães pelas vias da adoção são 10 mil vezes bênção. No seu livro tem uma frase. Vamos encerrando aqui o momento de Gavalli? Só para poder encerrar Só para terminar aqui. Achei muito bonito, José Saramago, que você cita no livro, ser pai e mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor. Exatamente. Podemos encerrar já? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Na capital do Vale. Temos então, bastante perguntas aqui. Isso, vamos fazer as perguntas dos ouvintes. Responde rápido aí para poder a gente conseguir dar conta. Vamos lá. A gente tem aqui, vamos ver se não me fugiu, tem uma da Fabiola Pasolini. É, ela tem alguma rede social que informa sobre as leis de adoção aqui no Brasil? Existe adoção por mãe solo ou pai solo no Brasil? Ela deixou duas perguntas. Não, aí, se pudesse também, ser, e também tem aquele caso, a gente passa mais perguntas. Sim. Não, tem aquele caso também que eu levei para você, Sandra. Aquele rapaz chegou e falou: eu sou casado com um homem. E eu e meu marido queremos adotar uma criança. Uhum. Gostaria que também que você pudesse falou responder. Pode. Não, mas falou. Falasse agora para. É. A primeira pergunta, Rodrigo, eu desconheço, tá? Uhum. Se existe alguma rede no Brasil. Pode falar, Felipe. Rede social não, mas o site do CNJ. Sim, o site do CNJ. CNJ. É, tudo, né? Para dizer a verdade, o site do CNJ, lá tem todo. É, CNJ. Lá tem todas as informações referente à adoção. Isso. Sendo ela de bebês, de crianças maiores, tudo lá. Tá? Todas as informações tem lá. Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Isso, exatamente. Tá? Outra coisa também, que só para responder as outras perguntas, sim, pode adotar solo, mãe solo, pode adotar pai solo, e hoje em dia também já tem comarcas, pode adotar com casais homoafetivos. E aí tem uma pergunta perguntando o que a gente acha, né, sobre casais homoafetivos, que eu até olhei e vou aproveitar nesse momento para dizer: a gente acha maravilhoso, a gente acha incrível, a gente acha que, aliás, os grandes pais e mães que a gente tem no grupo de adoção são casais homoafetivos. Então, assim, amor não tem, sempre vai ter um papel de provedor dentro desse casal e sempre vai ter um papel de cuidador dentro desse casal. Isso é que importa, é isso que essa criança precisa, de alguém que provê e de alguém que cuida. Dificilmente que a grande dificuldade da mãe solo ou do pai solo é fazer esses dois papéis juntos. É muito mais fácil quando você tem apoio. Mas a gente sabe que no Brasil hoje muitas pessoas fazem esse papel. Então, sim, é possível. Todos são bem-vindos. E a gente, particularmente, tem um carinho gigantesco pelos casais homoafetivos, que são geralmente os mais abertos para não ao preconceito. Uhum. Então, é muito bom. É uma coisa que eu gostaria de esclarecer também. Acho que tem uma da Antônia Baroto aqui, que foi que eu acabei pulando também. É. Ah, tem gente que fala assim: mas, Sandra, um casal homoafetivo de homem ou de mulher, como que vai ser a educação dessa criança? Essa criança vai se transformar num gay, num homoafetivo? Uma coisa eu garanto para vocês. Esse casal homoafetivo, sendo ele homem ou mulher, não querem o mesmo para os seus filhos. Sabe por quê? Porque eles já sabem a dificuldade que eles passam. E eles não desejam o mesmo para os filhos que eles vão ter. Então, vocês fiquem tranquilos quando um casal homoafetivo de homem e mulher adota uma criança, que você pode ter certeza que não é o mesmo que eles desejam, porque eles sabem os preconceitos que eles vivem, eles sabem as tristezas internas que eles vivem, porque ninguém levanta de manhã e fala assim: ah, hoje eu vou ser gay, a partir de hoje eu vou ser gay, a partir de hoje eu vou, né? Então, não é assim que as coisas funcionam, tá bom? E preconceito, a Antônia Barroso pergunta: você tem limite de idade para adoção? É assim, Carlos, quando você vai no fórum, você não pode ser impedido de fazer o seu cadastro. Agora, se você chega lá com 50 anos e quer um perfil de um bebê, aí você tem que ter o bom senso. Com certeza. Né? Você tem que ter o bom senso. Porque, conforme eu disse no início, um bebê leva em torno de 10 a 12 anos para chegar. Se você entra no Cadastro Nacional com 50, você vai ser mãe com 60, com 65. De um bebê. Então, aí, você tem que verificar se com 60, 65 anos, você está disponível para ter um bebê que chora de noite, que quer mamar, que vai aprender a andar, e etc, etc, etc. Ele, não é questão de limite, mas você tem que chegar lá no fórum com o bom senso de qual perfil que você vai definir para a sua adoção. Maravilha. Rodrigo, tem uma pergunta aí da Antônia Varotto que passou. Você mas consegue encontrar aí ou não? O Carlinho não acabou de fazer? Não, acho que é o número da. Aqui, ó. O número das crianças abandonadas nas ruas, não sei se já foi feita, a sua própria sorte. Se deve também à não caridade e responsabilização tanto dos pais como da sociedade e suas instituições, inclusive religiosas. Ela pergunta se o número de crianças abandonadas nas ruas é a sua própria sorte, se deve também à não caridade e responsabilidade dos pais como sociedade, instituições? Se deve à sociedade que a gente vive hoje, infelizmente, que é uma sociedade que não apoia mesmo a prática da adoção no aspecto de você poder ter a liberdade de entregar seu filho, aquilo que a gente estava falando do preconceito. Agora, as religiões podem ajudar? Podem e ajudam muito. Eu vejo muitas ações dos grupos espíritas, de grupos evangélicos, de grupos católicos, cristãos. Então, isso existe em toda a sociedade e ela só é um reflexo de tudo que a gente vive. E é muito triste. É muito triste, né? Porque a gente poderia ter condições de pais adotarem essas crianças, se também a gente tivesse uma conscientização de crianças mais velhas e tudo mais. Teve uma pergunta do Petit também que eu acho que a gente ficou de passar, que é se há muita diferença, né, entre as comarcas, porque ele comentou que aqui em São José dos Campos realmente parece que é mais difícil de adotar e a gente ouve muito isso dentro do processo, né? Então, a gente conhece bem isso. Sandra, pode falar? Deve. Fala. Deve. Meu Deus. Lugar de fala da Sandra. É. Gente, vamos, como diz, né? Vamos abrir nossos corações aqui. Existem comarcas e existem comarcas. Existem juízes e existem juízes. Existem técnicos e existem técnicos, tá? Estamos com a melhor equipe em São José. Infelizmente, não estamos com a melhor equipe em São José dos Campos. Aqui há grande dificuldade do início do processo até a finalização do processo, né? Mudança de perfil, quando os pretendentes querem mudar o seu perfil. É uma luta, é uma burocracia tremenda, porque, às vezes, o que é que acontece? Conforme eu falei, como eu trabalho com busca ativa, eu coloco nos grupos fotos e descrição das crianças que estão aptas à adoção. Se eu estou lá no grupo, o meu perfil é de 5 anos e aquela criança tem 9 anos, são 4 anos de diferença. Mas eu tenho todo o direito de mudar o meu perfil a hora que eu quiser, a hora que eu achar necessário. Às vezes, eu já estou lá na fila 5 anos e aquela criança de 9 anos, eu me apaixonei por ela, então eu quero aquela criança. Aí, o que, que acontece? O casal tem que ir ao fórum fazer a alteração do seu perfil. Aí chega lá, a técnica fala assim, olha, vamos marcar uma nova entrevista daqui a 3 meses. Como daqui a 3 meses a criança está aqui para ser adotada? Só daqui a 3 meses que o casal vai passar por uma nova avaliação e vai ser verificada a possibilidade da mudança de perfil ou não. Então, é muito absurdo. Então, é muita burocracia, né? Não vou dizer que é para pouca coisa, porque, às vezes, isso realmente é necessário fazer. Eu estou com um perfil de 5 anos e, de repente, eu quero mudar para 9. É uma mudança muito grande. Mas também não precisa levar 3 meses para aquela mudança ser alterada. Então, eu preciso, sim, passar por uma nova avaliação e verificar. Falar, mas realmente é isso mesmo que você quer? Realmente é isso? Falou, sim, olha, já faz 5 anos que eu estou na fila. E a fila está andando, né? E eu estou aqui esperando meu filho chegar. Meu filho está crescendo na briga. O meu filho hoje já está com 9 anos. Quando eu entrei no processo, eu queria um menino, uma filha de 5. O meu filho hoje já tem 9, 10 anos. Então, eu quero e posso mudar o meu perfil. Então, as técnicas, o judiciário aqui, deveria ser mais flexível em relação a isso. Quando o pretendente chega e fala, olha, eu quero mudar o meu perfil, é porque o pretendente já tomou a decisão da mudança de perfil. Né? Então, é fazer a parte que eles têm que fazer o mais rápido possível para que aquela criança saia da instituição também o mais rápido possível. E aí, quem fez a pergunta foi um vereador da cidade. Exato, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desse apoio, junto dessa conscientização, junto à Câmara dos Deputados, vereadores, o que a gente tiver que trabalha aqui para a nossa região, especialmente o vereador que está aqui, para que a gente tenha um apoio efetivo, onde a adoção, o foco tem que ser a criança, sempre. Então a gente tem que pensar na criança, a gente tem que pensar o que é importante para essa criança que está lá institucionalizada. E a gente vê muitos casos, eu sempre me revolto, isso é um tema que me revolta, quando eu vejo a criança que chega para a gente lá na busca ativa, a criança tem 12 anos, está institucionalizada há 6. Há 6. Uhum. Eu falo, como assim? Desde 6 anos, 6 anos ela ia ser adotada na fila da cidade dela. Mas ela ficou 6 anos esperando o processo acontecer para daí ela ser adotada. Então, o que a gente precisa é de ajuda para esse processo. Ô, Rodrigo, vamos lá para os aniversariantes e o sorteio? Eu estou achando que se deixar a Sandra e a Paula falando, nós vamos ficar 2 dias aqui. Vamos, a mais. Mas sobre esse tema que a gente ama. O importante é que os ouvintes estão gostando. Exatamente. Eu não estou nem perguntando de tanto interesse que está. Que a Sandra e a Paula me falem sobre o Alegra e a Alegria, porque nós estamos lá... batalhando para colocar a Alegria e o Alegra como de utilidade pública na cidade. Olha que legal. Então, o Alegra, o que, que significa Alegra e o que, que significa Alegria? Com 2 A no final aqui, que vocês podem ver aqui. Eu postei aqui também no Instagram. Uhum. Entra aí no Instagram, Vivência Espírita, @VivenciaEspírita, vocês vão ver aí também os folders aqui do... Joia. Alegra, Grupo de Apoio à Adoção de São José dos Campos. Alegria, Grupo de Apoio à Adoção em Jacareí. E por que, que é Ale? O que, que é? O Ale. É um símbolo, não? É um sigla, não? Não. É só o nome mesmo. Não. De Alegria. É de Alegria. De Alegria. É um símbolo. Eu fiquei procurando o livro inteirinho, sabe? Não. Era Alegre, porque que era Alegria. É a alegria de você receber o seu filho, depois de tanto tempo na fila. Exatamente. Depois de tanta espera. Uhum. Então, quando nossos filhos chegam, é uma alegria recebê-los, é uma alegria no coração imensa de receber os nossos filhos através da adoção. Então é isso. Alegria de alegria. De alegria. Super alegria. Rodrigo, vamos lá? Vamos para os aniversariantes. Oi? Parabéns pra você, você mereceu renascer. Bom, vamos lá, quem tá fazendo aniversário hoje, eu falei a semana passada, mas é hoje o aniversário dela, a Cida Barbosa, nossa amiga Cida, esposa do nosso amigo Barbosa, hoje, dia 21. Quem faz aniversário dia 26 é a Priscila Silva, filha do Nil. A Priscila, um grande abraço pra Priscila. Rui? Que tem um sorriso. Uhum. Contagiante. Aí lá no Pau de Tarso nós temos no dia 22 a Roseli Ribeiro. Essa aqui fecha a rua, fecha tudo para fazer a festa de aniversário dela. O Daniel Azevedo e a Thalita Martins. Lembrando, né? Vai, Rodrigo, fala. Oferecimento WS, festas e embalagens. Exatamente, né? Com certeza. WS que oferece esse momento aqui pra gente. Esse é o momento. E a gente tem também aqui, dia 24, Luiz Piagno. Luiz Piagno fazendo aniversário lá da Casa do Caminho, né? Casa do Caminho. A Mônica Abreu, dia 24 de novembro. Isso, legal. Só lembrando para as pessoas que a pandemia está acabando, já dá para fazer uma festinha, um salgadinho, convidar a gente, né, Rui? Né, pode convidar a gente. Já pode fazer isso que a gente vai, né? Já está podendo. Já está podendo ir já. É verdade. Né? Vamos para o sorteio então? Vamos. Então vamos para o sorteio. Peraí. Opa. Então agora é o Carlinhos que vai ter que anunciar o sorteio, ou o Jorge. Jorge, está aí nas interações dos ouvintes aí, na planilha. Isso, espera aí que eu tô perdido hoje aqui. É o Carlinhos que está aparecendo aí na câmera. Então, ó, quem ganhou tá aqui. Tá aí, aqui. Achou? Não, tá aqui, mas aqui não apareceu ainda, tá bom. Só tá abrindo. Então, quem ganhou aí o livro Nossas Histórias de Adoção, né? Que é esse livro aí que tá na frente, se você quiser mostrar aí, já. Uhum. São 30 histórias de adoção. Exatamente. Quem ganhou esse foi a Elda Todai. Elda Todai ganhou o livro da Sônia. Da Sandra, perdão, das Nossas Histórias de Adoção. E quem ganhou o livro do Bacelli foi o Joel Antunes Vasconcelos, ganhou aqui no sorteio, né, o livro do Pacelli, e a gente vai deixar esse como que a gente vai fazer. Ele é de Jacareí, e a Elda Todai, e depois a gente vê como que a gente vai entregar para vocês. Tá bom? Tá então, certo. Antes da gente encerrar, antes da gente passar aqui para o momento para encerrar, a gente vai entrar agora, né? Olá. Olá, Jorge. Olha, quando toca essa música, é a dica do convidado, dos convidados para os nossos ouvintes. A dica pode ser o que vocês quiserem, vocês duas. É a hora da dica. Vocês vão dar. É. Hoje tem duas, né? É. Tem duas dicas. Eu vou fazer o meu comercial e a Paula faz aqui. A minha dica é convidá-los a virem participar dos grupos de apoio à adoção Alegria e Alegra. Legal. Mas você puder indicar, dar uma dica de livro também, alguma coisa que as pessoas possam estudar, ler, alguma coisa assim também. Sim. É interessante. Ou vídeo, ou filme, alguma coisa que você quiser. Nossa, tem um monte. Então, assim, o Alegria é em Jacareí, as reuniões é sempre no segundo sábado de cada mês. E aqui em São José também, as reuniões são feitas na SECRE, aqui nas Chácaras Reunidas, né? Também. Então, um mês as nossas reuniões são feitas em Jacareí e um mês as nossas reuniões é feita aqui em São José dos Campos. Está aberto o convite, quem quiser participar. Posso dar o meu telefone, Rodrigo? Pode sim. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato pelo telefone 12 99722-8274. Repetindo, 12 99722-8274. Podem entrar também no nosso Instagram, Alegra e Alegria. Aproveito também para pedir para que vocês compartilhem, que vocês toquem o sininho, que vocês se inscrevam e que vocês façam seus comentários. 9722? 99722-8274. Temos também a página do Facebook, Alegria e Alegra, e temos também os sites Alegria e Alegra. É só entrar no Google, né, que vocês têm acesso a todas essas redes sociais. Então, fica aqui o meu convite. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiserem entrar, né, como faz para entrar na adoção, aquele que já adotou também e quiser participar dos nossos pós-adoção, estamos de corações e portas abertas para recebê-los. Paulo, se você puder indicar. Vou indicar um livro e uma série e um livro. O livro eu vou indicar esse Nossas Histórias de Adoção, realmente fazendo o nosso merchan, mas não é nem por ser merchan, é porque são 30 histórias muito inspiradoras e reais de pessoas que adotaram. Então é para você se inspirar e para você realmente se encantar com essas histórias. Não, e a renda? Ah, a renda revertida vai para o nosso grupo, que é realmente o grupo que a gente é uma empresa sem fins lucrativos, então tudo é para a gente conseguir dar todo esse apoio, essa assistência toda que a gente dá para os pais, para os adotantes, né? E uma indicação de série, eu estou apaixonada pela série This Is Us, que é uma série que a gente fala muito também no mundo adotivo, porque ela tem uma história de adoção, mas eu falo que essa série ela é uma história de vida. Todo mundo devia assistir, porque são dramas muito particulares de todo mundo, de todas as pessoas, então não tem como a gente não... Eu brinco que não tem um capítulo que eu não chore. Não sei se quem mais é assim, mas eu choro com comercial de margarina, então não adianta, né? Mas é maravilhoso. Tá no Amazon Prime, tá? No Amazon. This Is Us. Legal. Eu ia falar alguma coisa e esqueci. Não. Mentira. Os livros nós vamos deixar na livraria Casa do Caminho. Tá bacana. Bom? A pessoa retira lá de segunda a sexta-feira na parte da tarde, ou então no sábado até meio-dia. Legal. Tá bom? A gente vai deixar lá os dois livros. Bacana. Rodrigo, a última música. Podemos nos despedir? Vamos. Quem vai fazer a prece de encerramento vai ser a Sandra. Sandra. Legal. Então, pessoal, prepara aí, Rodrigo, que eu vou me despedir. Olha só. Tchau. Só a última música. Prepara aí. A última música é Amor de Maria. Fala o microfone, senão a gente não escuta. Amor de Maria, do Ed Moreno, tá bom? Legal. E quem que é o próximo entrevistado também? O nosso próximo entrevistado será o Dr. Benedito Figueiredo. O tema será Projeto Espiritual Planejado por Jesus. Bacana. Legal. Então, pessoal, tchau. Rui. Um bom dia a todos e obrigado, viu, Sandra, por você atender o nosso convite e também a Paula, que atendeu o nosso convite prontamente. E nós estamos aqui prontamente à disposição de vocês também, para que vocês precisarem. Carlinhos? Assim seja. Nós agradecemos a presença da Paula de Biasi, da Sandra, da Paula, do Felipe, da Milene, do Rodrigo, do Rui, do Jorge, de toda a família vivenciana, desejando um ótimo domingo em família, adotados ou não, e que tenham o seu frango com macarronada, que é a marca oficial do domingo. O Jorge disse que na casa dele não come frango com macarronada há muito tempo, mas é a marca oficial do domingo de toda a família. Não, tem que mudar, né, galera? Vamos mudar essa receita, tá? Mas, Jorge, a família come, o dia que no domingo uma família come um franguinho é uma delícia, cara. E outra coisa, é uma bênção. E a macarronada é o prato de domingo. Isso está parecendo meu pai. Quando tinha essas comidas em casa, era sinal que ele tinha ganhado no bicho, né? Tá vendo, Jorge? Um presente. Desejamos a todos um ótimo domingo em família e fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Te agradeço aqui também a todos os nossos ouvintes vivencianos, né? Infelizmente a gente não pôde fazer todas as perguntas aqui, só vou deixar a última aqui que a Maria Fernandes fez. O Ari já tinha feito uma aqui, mas eu não sei se a gente falou. Falou tá, sim. Legal. Da Maria Fernandes a gente falou se é possível consultar as crianças aptas para doação no CNA? Se existe a possibilidade de consultar as crianças? Não. Tá. Deixa essa última, então. Aí a gente pede desculpa para todas as outras que não deu tempo aí da gente passar, né? Então a gente fica aqui no YouTube. A gente agradece a todos vocês. Infelizmente a gente não pôde ler todos os comentários também, mas teve bastante participação. O pessoal gostou bastante demais aqui. Todo mundo elogiando o programa. Muito obrigado e até o próximo domingo às 8 horas. Passar aqui para a Paula fazer as considerações finais, depois a Sandra faz as suas considerações e a prece, okay. Por favor. Só quero agradecer a todo mundo que está participando com a gente. A gente fica muito feliz de ver o tema de adoção ser um tema falado, porque a ideia é isso mesmo, é que cada vez mais isso seja natural na nossa vida. Então, muito obrigada pelo espaço e obrigada a todos nós por mais um domingo. E no próximo estamos aqui, estagiando, treinando. Eu quero imensamente agradecer o convite, quero imensamente agradecer a cada um de vocês que aqui estão, quero agradecer a vocês que estão aí nos assistindo pelo YouTube, estão nos ouvindo pela Rádio Vivência, que tudo que aqui foi falado tenha entrado nos corações e nas mentes de vocês e que tudo possa ser para a honra e glória de Deus. Que todo esse trabalho que é feito é para alertar, para falar sobre adoção, desmistificar o tema e deixar a adoção mais conhecida, né? Porque é algo tão, tão importante, tão natural e aonde as pessoas ainda enxergam como tabu. Então, estamos aqui exatamente para isso. Para esclarecer assuntos que não são ditos todos os dias e nem toda hora. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e as nossas redes sociais estão abertas para quem quiser saber maiores informações. Eu vou fazer agora a prece de encerramento. Vamos todos agora nesse momento pensar em Jesus, aquele que padeceu e sofreu na cruz por mim e por todos nós que aqui estamos. Obrigada, Deus, por esse momento tão agradável. Obrigada, Deus, pela vida de cada um que aqui se encontra. Obrigada, Deus, pela vida de todos aqueles que estão lá fora ouvindo as nossas mensagens. Agradeço a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos protegido, tem nos livrado de todo o mal. Agradeço por todas as oportunidades de vida, de alimento, de família, de amigos. Te agradeço, Senhor, pela adoção, porque Jesus foi adotado, Senhor, Moisés foi adotado e desde a Bíblia, Senhor, desde os primórdios, a adoção já é significado de amor, de coração, de fraternidade. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus e deu o seu único filho, Jesus, para padecer e morrer na cruz por mim e por todos nós que aqui estamos. Obrigada pela oportunidade, que o Senhor continue conosco no restante do domingo e que tenhamos todos uma ótima semana. Obrigada por tudo, é em nome do seu Santo Filho Jesus que nós agradecemos por tudo. Amém. Liberta a minha fé.